Começa agora o programa Vivência Espírita. Um programa que traz orientações, ensinamentos, informações e aprendizado. Falando da imortalidade da alma, das leis morais e da vida futura, segundo os fundamentos da doutrina dos Espíritos, recebidos por diversos médiuns e codificados por Allan Kardec, com produção e apresentação de Jorge Reis, Rui Barbosa e Rodrigo Costa. Bom dia, família vivenciana. Hoje nós estamos no programa 1049, recebendo o Dr. Alexandre Serafim. Ele é médico neuropediatra, professor assistente da disciplina de pediatria e coordenador da disciplina de medicina e espiritualidade da Universidade de Taubaté, a Unital. Ele é mestre em neurologia e neurociência e também é conselheiro da AME Vale, membro do Departamento de Família do AME Brasil. Bom dia, Jorge. Bom dia, Carlinhos. Bom dia, queridos amigos e ouvintes. Meu microfone está ligadinho aí, Cris? Está ligado. Isso. Bom dia, e vamos entrando no ar com apoio de WS Festas Embalagens, Maquin, Venda, Assistência Técnica e Manutenção de Copiadoras e Aparelhos Eletrônicos, Livraria Casa do Caminho, Giga Vale Atacado, Depósito do Seu Depósito, Polo Hotel, Conforto, Praticidade com Economia, Camel Filtro, Solução em Saúde para Sua Água e também Ponto Sul Automóveis, onde você encontra qualidade, segurança e garantia. Agradecemos também aos Centros Espíritas que nos apoiam, que são a AME, Associação Maternal Espírita, ao Anjo Ismael, a Casa do Caminho, ao Grupo Espírita Francisco de Assis, o Jefa, ao Luz e Vida e à Fraternidade Paulo de Tarso. Agradecemos também ao Grupo Musical Castelã e às Tendas de Umbanda, Mãe Maria e também Pai Jeremias e Vó Catarina. Hoje, como o Carlinhos falou, nós teremos aqui o Dr. Alexandre Serafim. Preparem aí suas perguntas, participem das nossas mídias sociais, porque o tema com certeza vai tocar a todos, né? Independente de quem seja. Oi, Cris. Bom dia, Cris está ali. Bom dia, bom dia, bom dia. Um bom domingo a todos. Com certeza o programa hoje vai ser especial. Vamos agradecer aqui a transmissão da Rádio Vivência Espírita, Web Rádio Semente de Amor, a Rádio Espaço Espírita de Barra Velha e São Francisco de Tobias Barreto. Vamos dar um bom dia agora para o Rodrigo. Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos ouvintes. Eu tive que sair aqui correndo para abrir a porta para o Tião, porque o Tião estava atrasado. É dedo duro mesmo. É dedo duro. Mas deu tempo de chegar a tempo aqui. Não, o Tião esqueceu a chave, estava de castigo lá embaixo. Mas ligue para nós, então. Ligue no telefone 12-3921-3009 para conversar com o Tião aqui. A gente vai sortear um livro, o livro seu, Jorge, ou vai um livro... Não, normal, hoje é normal. Normal, tá. Então a gente vai sortear um livro para quem ligar e dizer quero participar do sorteio. Então ligue para nós aí no telefone 12-3921-3009. Daqui a pouco a gente vai colocar ele aqui embaixo para vocês. E participe do nosso WhatsApp. O link do WhatsApp já está aqui na descrição do YouTube. Então aqui embaixo, se vocês entrarem, entre no WhatsApp, interaja com a gente. Tem que pedir para participar, mas quem já está aqui participando conosco é o Iramir, né? Não sei se você falou, Jorge, o pessoal ainda do WhatsApp. Não falei com ninguém ainda. Tá, então o Iramir está aqui já desejando um feliz domingo de Ramos e um excelente programa para toda a família. Né? Tem muita gente aí, ligadinha. É verdade, então, mas tem bastante gente aí no YouTube também. Né? Não, você estava falando do WhatsApp. Do WhatsApp, né? Então para o pessoal clicar no link, quem não está no WhatsApp do Vivência, então aqui na descrição tem um link do WhatsApp, é só clicar e pedir aqui para participar, tá bom? Então a gente, a enquete também, você chegou a comentar? Não, ainda não. Então comenta aí. Bom, a enquete hoje, vamos pedir a participação de todos. E a enquete, peraí. Você carrega alguma mágoa na sua vida? Então o pessoal já está começando a participar aí, a maioria por enquanto está dizendo que não. Vamos ver aí durante o programa. Uhum. Não vale mentir, sabia? Olha só. Uhum. Eu achei que era o Jorge que entrou lá para colocar não, só para causar. Não, eu coloquei sim. Dessa vez eu não... Porque quando o negócio é tão desequilibrado, eu coloco o voto do outro lado só para dar uma equilibrada. Mas dessa vez eu não. Porque não. Aí ia ficar com mais um amargo ainda. Mas é legal, porque é uma enquete aí que tá, tá provocando, pessoal. Provocativo para conhecer os vivencianos. Uhum. Olá, Carlinhos. O tema de hoje é mágoas, os efeitos da mágoa em nossa vida. Doutor Alexandre Serafim, que é mestre em neurociência, vem nos falar sobre isso hoje. Doutor Serafim. Você vai fazer a prece de abertura? Vou. Ah, tá. Ele é de Taubaté. É que nós não falamos dos efeitos da mágoa hoje. Do tema do dia. Tá bom? O Carlinhos. Vocês comentaram também do Rui? Não, então. O Rui pegou dengue, né? Tá com as plaquetas um pouco baixas, então tá repousando lá na casa dele, mas tá bem, graças a Deus. Aí o Carlinhos fica meio perdido, aí ele fica... Com certeza, tô acostumado só a fazer oração, mas nada. Bom dia, família vivenciana. Vamos ler uma mensagem de Virtudes e Valores de Tiaguinho, psicografia de Jorge Reis. Vamos ao item 1, o amor. Os instintos vêm primeiro, vêm depois as sensações. Os sentimentos governam e ditam as nossas ações. Mas só o amor verdadeiro equilibra os corações. Queridos irmãos e irmãs, vamos acerenando os nossos corações, nossos sentimentos, deixando-nos envolver por essa energia maravilhosa que essa espiritualidade nesse domingo abençoado derrama sobre nossas cabeças. Essa luz prateada com gotículas douradas, trazendo-nos o reconforto, a calma na alma e a paz que tanto buscamos para mais um domingo de aprendizados. Envolvendo o nosso querido irmão de Taubaté, Dr. Alexandre Serafim, para que ele possa discorrer sobre os efeitos da mágoa em nós nesse domingo maravilhoso. Agradecido, Senhor Jesus, vamos pedindo licença para iniciarmos o programa Vivência Espírita de hoje, rogando. Pai, abra-nos os caminhos, Senhor, para que tenhamos condições do discernimento e aprendemos a cada dia que a vida é muito mais das dores e dos sofrimentos que carregamos. Como disse o nosso querido irmão Aécio César, estamos aqui na caminhada para nos reeducarmos como espíritos eternos, buscando a evolução e o caminho certo a seguir através dos ensinamentos do Mestre Jesus. Agradecido, Senhor Jesus, nós pedimos licença para iniciarmos o programa Vivência Espírita de hoje, rogando. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação e livra-nos, Senhor, de todo mal. Pois vosso é o reino, o poder e a glória para todos sempre manifestado em nossas vidas. Amém. Amém. Amém, Senhor. Amém. Tema do dia. Tema do dia. O tema do dia de hoje são os efeitos da mágoa. Quem vai discorrer sobre esse tema bem legal é o doutor Alexandre Serafim. Seja bem-vindo, professor doutor. Obrigado pelo convite. Um bom dia a todos que estão participando nessa manhã de domingo chuvosa, mas que vamos aí acalorar um pouquinho com o nosso tema, que é um tema um tanto quanto complicado e difícil, mas vamos aí desvendar os mistérios de como a mágoa pode interferir com a nossa vida. É um tema muito aberto, né? Porque eu penso que dificilmente alguém na vida não tem mágoa, né? Ou pode ter superado, né? Como a Irene Nascimento está colocando aqui, magoando, perdoando, perdoando, magoando, fica essa coisa. E tem algumas que ficam eternamente nas nossas vidas, mesmo que seja pequena, mas marca de alguma maneira, né? Como é que funciona isso, doutor? Eu acredito que mágoas, quase todos carregam alguma coisinha. Quando foi colocado, a gente supera uma, mas vem outra, é sinal que você continua magoado. Uhum. Né? Você não conseguiu atingir um nível onde os problemas não causem tantas alterações do ponto de vista emocional e até orgânica para você. Uhum. E quando a gente fala em mágoa, ela tem muitas vertentes. Por exemplo, a mágoa está ligada à tristeza. A tristeza está ligada à angústia, à baixa autoestima, podendo chegar até crises de ansiedade e à depressão. A mágoa também está ligada, geralmente, a rancor. Né? A pessoa magoada guarda aquele rancor. Às vezes chega, o rancor vira ira, a ira pode virar ódio. Ou seja, é uma coisa progressiva se você não entender e não melhorar. E, geralmente, o nosso subconsciente, ele guarda as informações. Ela fica ali quietinha. Mesmo que o nosso consciente fale, não, eu não estou mais magoado. Então, o nosso subconsciente, ele guarda essa informação, fica ali. E ela pode ir surgindo em outras situações das nossas vidas, trazendo, às vezes, prejuízos importantes para a saúde física. Né? E nós vemos, nos tempos atuais, muitos conflitos. Né? Nós estamos passando por uma fase meio complicada. Nós estamos vendo aí problemas associados às questões familiares, às questões sociais, às questões de trabalho. E tudo isso são energias que acabam gerando no indivíduo um certo rancor, uma certa mágoa, e às vezes até chegar a questões de desespero. Então é importante falarmos sobre esse tema hoje, abordarmos assim, as situações que a mágoa poderá nos levar. Né? Doutor, pode falar. Doutor, eu queria entender um pouco a diferença, por exemplo, entre mágoa e tristeza, por exemplo. Existe diferença? Geralmente elas estão relacionadas, né? Você quando carrega uma mágoa, você sempre está meio triste pelaquela situação que te causou isso, seja ela qual for. Pode ser uma situação de perda de um ente querido, pode ser uma situação de uma separação traumática, pode ser uma situação de trabalho, de alguém que ali te prejudicou de alguma forma, com problemas até mesmo financeiros. E isso, mais ou menos, tem uma ligação, né? Isso gera tristeza. Às vezes, começa com a tristeza e depois vai virando aquela mágoa. A mágoa é aquilo que você vai arrastando, né? Você tem aquele, fica até apegado àquela situação que você vivenciou, que causou essa tristeza, essa mágoa, e você vai arrastando ela anos a fio até que você tenha um grave prejuízo de saúde. E às vezes a doença é o gatilho do despertar, né? Para muitas pessoas é necessário um adoecimento para despertar, falar, não, a minha vida está errada, não é por aí, eu tenho que mudar os meus princípios, os meus valores, a minha forma de agir e até mesmo a minha forma de me alimentar, né? Então tudo isso como eu falei, é uma situação que ela vai, um vai puxando o outro. E se nós não estivermos atentos à situação, chegaremos em situações de adoecimentos graves. Então a gente pode entender que a tristeza é um sentimento que às vezes a gente não controla, que nem a raiva, uma emoção, vamos dizer assim, que dependendo do que acontece, a gente pode sentir essa tristeza. E a mágoa ou seja, uma coisa que às vezes a gente pode não controlar e ficar triste naquele dia, ou mudar o nosso humor no dia seguinte, mas a mágoa seria talvez uma coisa, uma escolha. Assim, ó, explicando melhor, a tristeza é uma coisa que a gente não escolhe, e talvez a mágoa é uma coisa que a gente escolhe. Sim, a tristeza ela é um evento, é um momento pontual que poderá gerar outras consequências. Você pode sair da tristeza, assim como você pode sair da mágoa, se você realmente quiser e perceber que aquilo está te prejudicando de alguma forma. Então, ninguém nasceu para viver triste ou viver magoado, né? Todos nós nascemos para gerarmos felicidade e bem-estar. Então, é uma questão que nós podemos colocar, né? Por que que eu estou triste? Por que que eu estou magoado? Qual a razão disso tudo e quanto que isso está me prejudicando no meu dia a dia, nos meus relacionamentos e na minha própria saúde? Então, doutor, o senhor está dizendo que mágoa é um gatilho para o despertamento de sentimentos ruins que vai nos provocar doenças seríssimas? Exatamente isso daí, né? Você tem hoje, dentro da questão da neurociência, o entendimento de como o seu corpo responde a situações como essa. Então, toda vez que você está triste, como foi falado, você está magoado, você está rancoroso, você está intolerante, você está impaciente. Isso chama-se estresse crônico, ou seja, quando você vai carregando essa situação ao longo da sua vida, você vai gerando um estresse. Esse estresse, ele altera o funcionamento de atividade cerebral. Então, o seu cérebro, que está vivenciando naquela questão de um estresse crônico, pelas várias causas que eu acabei de citar, você muda a produção de determinadas substâncias, né, que nós chamamos de hormônios ou neurotransmissores, que vão ser nocivos à sua saúde. A pessoa que vai carregando mágoas, rancores, ela começa a produzir, o seu corpo começa a produzir mais cortisol e mais adrenalina. Nós temos um nível de cortisol normal circulante no nosso corpo, né? Ele tem um período que ele sobe, desce, ele oscila, e ele é importante porque ele nos ajuda no dia a dia, no alerta, nas atividades do dia. Então é importante um nível adequado de cortisol. Agora, quando ele fica muito elevado por muito tempo, ele começa a alterar o nosso sistema imunológico. Ou seja, você fica mais suscetível a adoecimentos, né, a infecções. Ele aumenta a produção de algumas substâncias, que são chamadas citoquinas, que pioram questões de dor e inflamação no seu corpo. E ele aumenta também uma substância chamada interleucina 6, que aumenta o processo de envelhecimento das células. Se as células envelhecem mais rápido que devem, elas começam a ter uma alteração do seu funcionamento. E muitas vezes você pega, por exemplo, um tecido, um órgão qualquer, onde essas células estão envelhecendo mais rápido, isso vai gerar o que nós chamamos de câncer. Entendi. Por isso que hoje níveis elevados de cortisol por muito tempo estão associados a câncer. Legal. E quando você tem muita adrenalina elevada e por muito tempo, você começa a ter problemas cardiovasculares. Ou seja, é uma situação que ela é relativamente silenciosa para a pessoa, mas que ela vai minando as suas energias gradativamente até o momento que você vai adoecer. O cortisol seria o resultado do mau estresse, por exemplo, um estresse ruim? Sim, não existe estresse bom, né? É. O estresse é sempre ruim, não tem estresse bom. Eu vejo, por exemplo, você estressar um músculo é um estresse bom, por exemplo. Não, aí é outro estresse. Nós estamos falando de estresse de exercício físico, nós estamos falando de estresse emocional, é outra coisa. Doutor, estressar o cérebro, né? Nós, a doutrina espírita, poxa vida, cada assunto que a gente entra, eu fico feliz demais com a doutrina espírita, né? Por quê? Porque nos nossos cursos, por exemplo, de aprendizes e mesmo nas obras da codificação, tudo, eles alertam para a gente sobre o melindre. E quando a gente faz curso de aprendiz, que são 3 anos de curso, parece que os 3 anos, toda aula, alguém fala, evite os melindres, evite os melindres, né? Só que eu nunca vi gente tão melindroso igual a gente encontra também na doutrina espírita, né? Parece que a gente não aprende nada. Tem gente que gosta disso, será? Parece que tem gente que gosta de se sentir magoado para se sentir, para ter autopiedade. Ah, coitado de mim, fizeram isso para mim, fizeram aquilo para mim. Então, qualquer coisa, a pessoa fica melindrada, né? É, gente que tem pena de si próprio. Outros que ficam guardando. Esses tempos, estava conversando com a pessoa e ele falou, eu estava falando de um tio dele que a gente conhece, né? Aí ele falou assim, nossa, eu tenho uma mágoa daquele meu tio faz mais de 50 anos. Eu falei, poxa vida. O que foi que ele fez? Falou, ah, ele fez não sei o que, mas nem lembro direito o que fez. Sei que eu tenho mágoa. Né? Então, são coisas assim que a gente vê que parece que a pessoa gosta daquilo. Então, tem pessoas que a gente encontra que parece que gostam de sentir mágoa. Gostam de se sentir assim, olha, eu fui o prejudicado. Eu passei por isso. Coitado de mim. Né? É isso que a gente chama de se acomodar no ruim. Uhum. Ah, tem pessoas que se acomodam àquela situação mesmo que ruim e ficam nela. Isso gera, às vezes, uma certa cristalização do seu pensamento. Você fica cristalizado naquilo e aquilo acaba virando para você, dentro de uma comodidade, uma rotina normal. Uhum. E a pessoa, quando entra num estado de comodismo em algo ruim, é difícil dela sair porque ela não percebe isso. Aquilo passou a ser parte da sua vida. Ela não tem mais essa percepção de que aquilo é nocivo para a sua vida. Uhum. Só vai ter essa percepção no futuro. Em 50 anos curtindo uma mágoa, vai ter uma doença relativamente grande. Porque tem gente que você... Esse livro aqui está na frente do Carlinhos, né? O Carlinhos gosta desse livro aqui, de ficar aqui na frente dele. E se eu chegar e tirar o livro do lugar, ele já fica com mágoa de mim, porque eu tirei o livro do lugar que ele gosta. Então ele é uma pessoa muito magoada. Entendeu? Mas a gente encontra gente assim. Tem tempo pessoas todo por aí, que não... qualquer coisinha, a pessoa fica num... Fala, mas peraí... Está fazendo tempestade de um copo d'água. Parece que para a pessoa é a coisa mais importante do mundo. Exatamente. Para essas pessoas nós estamos falando hoje. Para que eles entendam o quanto eles estão se auto-prejudicando com essa situação. Uhum. Nós sabemos o seguinte. A sua consciência, a forma como você pensa, a forma como você age, os seus desejos, as suas vontades... vão comandar o seu funcionamento celular. Porque nós sabemos, depois que começaram aquelas pesquisas de célula-tronco, onde você pega células absolutamente idênticas, você faz um mapeamento genético, elas são absolutamente idênticas, não tem nenhuma diferença entre uma e outra. Só que você coloca em meios diferentes, cada uma gera um tecido. Então você põe essa célula-tronco para formar sangue, para formar músculo, para formar cérebro, para formar fígado. Ué, como é que células que são idênticas formam tecidos diferentes? Então a ciência começou a observar que o que modifica a função da célula é o meio onde ela está inserida. Não é o seu núcleo com o seu código genético. O código genético passa a ser acionado para produzir as substâncias que a célula precisa a partir do meio onde ela está. Então, isso nos coloca numa situação interessante. Por quê? Se a célula responde ao meio, então ela responde diretamente aos nossos desejos, às nossas ansiedades, às nossas impaciências, às nossas intolerâncias. Então, constantemente, quando nós estamos em sentimentos, vamos dizer assim, mais negativos, nós estamos agindo diretamente no nosso funcionamento celular. Doutor, mesmo eu dando um pulo agora, que tem tanta coisa para a gente perguntar agora, ainda, né? E, inclusive aqui já tem até perguntas, mas olha só, que tem que fazer? Olha, é difícil a gente chegar para algumas pessoas que sentem mágoa assim o tempo todo. O que é que ela tem que fazer? Ela tem que procurar um tratamento mesmo psicológico, alguma coisa desse tipo, para poder. Ela precisa se livrar disso. É quando a pessoa percebe, que às vezes não percebe, como você falou. Quando a pessoa percebe, se ela tiver a capacidade de autorregulação, que é muito difícil, tudo bem. Mas se ela percebe que ela não consegue gerar essa autorregulação, ela tem que procurar ajuda realmente. Uhum. Psicólogo, psiquiatra. Às vezes lançar mão de um tratamento medicamentoso para gerar um equilíbrio, ou uma psicoterapia. Para que essa pessoa possa ir voltando de novo a uma condição de equilíbrio. Às vezes é difícil a pessoa entender essa necessidade. É o que você falou, fica curtindo aquele negócio anos a fio e não procura nenhuma ajuda, se acomoda naquela situação. Né? E, Outra coisa, doutor, você é especialista, a gente sabe, em criança também, infantil. Isso pega? Quer dizer, se o pai e a mãe for assim desse jeito, passa para a criança, pode também imitar, pode começar a ser desse jeito? Olha, nós sabemos que o ambiente onde a criança é criada interfere diretamente com as suas questões mentais e desenvolvimento orgânico também. O desenvolvimento neurológico de uma criança, do seu sistema nervoso central, ele é extremamente rápido nos primeiros 6 anos de vida. Nos primeiros 6 anos de vida, hoje a neurociência tá observando que é fundamental para o resto da vida dessa pessoa. Porque nesses primeiros 6 anos nós temos um crescimento enorme de células nervosas formando o cérebro e bilhões de conexões entre elas que estão se formando nesses primeiros 6 anos de vida. E nós sabemos que os estímulos mais fortes que essa criança recebe no seu meio são os que fazem as conexões mais fortes e mais persistentes. Então, se ela está num ambiente que é um ambiente agressivo, ou um ambiente triste, ou um ambiente que não gera ali bem-estar, ela está formando ali conexões fortes em cima disso, que não vão se desfazer. Ao contrário, se ela recebe informações positivas, bem-estar, orientações adequadas, altruísmo, tem trabalhos mostrando que você ensinar a criança a ser voluntária, altruísta, uhum, e se espiritualizar, ela se torna um adulto mais feliz. Já tem trabalho mostrando isso. E mais seguro também, né? Então, quer dizer, o estímulo que essa criança está recebendo nos primeiros 6 anos de vida, aqueles que são mais intensos vão formar conexões mais fortes e vão repercutir para o resto da vida dessa criança. Então, se ela está vendo brigas, se ela está vendo discussões, se ela está vendo agressividade, o seu cérebro vai se fortalecer em cima disso. Depois aí vai procurar o especialista para dar um remedinho para a criança. Uhum. Quando, na verdade, é um ambiente que não está inadequado. E eu estava lembrando agora da doutora Marlene Nobre, né, que foi a fundadora da AME, né, da Associação Médica Espírita, que o senhor faz parte também, né? E ela conviveu com o Chico Xavier, né? Então, foi médica também, né? Então, muita gente aqui do meio espírita deve lembrar da doutora Marlene Nobre. E ela comentou, eu estava vendo recentemente, sobre os cérebros que a gente tem, 3 cérebros, né? Acho que até André Luiz também comenta isso e a ciência também tem evoluído nesse sentido, que é um cérebro mais arcaico, né? Um cérebro que é mais voltado às emoções instintivas, né? Mais animal, e tem mais outros partes do cérebro que nos traz para essa parte. E na criança, ela ainda está desenvolvendo essa parte do cérebro. Seria isso? A criança, assim, todos nós já nascemos com sistemas rudimentares já prontos, né? Nós temos que entender a evolução, né, que houve. Se você for pegar ali répteis, aves, mamíferos, todos, e for analisar o cérebro, você vai vendo que ele vai se compartimentando até chegar a nós, seres humanos, que tem uma área cerebral chamada pré-frontal que nenhum outro animal no planeta tem e que é responsável pelas questões comportamentais, análise, síntese, julgamento, comparação e emissão de respostas. Isso só se forma no ser humano. Toda outra parte cerebral, vamos dizer assim, mais rudimentar, já vem ao nascimento. Uhum. Tanto é que se você tiver uma criança, por exemplo, onde que tá tem o, medo, o por exemplo, tronco, né, cerebral formado, mas não tem cérebro formado, os anencéfalos, o coração bate, ele respira. Porque a parte básica está formada. Automatismo. Depois você, não, parte automatismo é um pouquinho depois, que está ali nos mamíferos. Por quê? O mamífero, ele pega, nasce e sai correndo. Porque se não correr, ele morre. Ele vai e mama, porque se não mamar, ele morre. Então, são reflexos instintivos pré-existentes na evolução da espécie. A mesma coisa, o bebê. Alguém ensinou o bebê a sugar? Como é que ele suga? Né? Porque já é instintivo, se não sugar, ele morre. Posteriormente, vai se desenvolvendo a região cortical, que é a região aí mais evoluída, e a região pré-frontal, que aí é a top de linha no ser humano. Então é todo um processo de desenvolvimento. É, uma parte já vem totalmente, já bem estruturada e formada para a necessidade do nascimento, respirar, bater coração, sugar e ter reflexos, e a outra ela vai se estruturando. Essa outra que vai se estruturando, ela se molda, nós temos que chamar de plasticidade cerebral, ela se molda ao ambiente que a criança está vivendo. E trazendo de volta para o tema da mágoa, a mágoa se manifesta em que parte? Por exemplo, ali nós temos os centros emocionais, né? O centro emocional chamado região da ínsula é uma área específica do seu cérebro, onde ali tudo que você está sentindo, percebendo no seu dia, além de ir para a região cortical para raciocínio, entendimento, ela também vai para a área emocional e fica ali gravada. E elas têm que saber, têm que trabalhar em conjunto. Teve uma pesquisa interessante feita com o que se chama de ressonância funcional. Ressonância funcional, ela capta as áreas de maior intensidade no seu cérebro. E aí eles pegaram pessoas que estavam muito bem. Na análise daquela pessoa, não tinha mágoa, não tinha rancor, não tinha ira, emocionalmente equilibrada. E eles viram que as áreas mais ativadas eram aquelas áreas pré-frontais, raciocínio, entendimento e tal. Pegaram pessoas com ansiedade, com depressão, com mágoa, com irritabilidades várias, e viram que ela ativava mais as regiões da ínsula, as regiões dos centros emocionais. E aí passaram a acompanhar essas pessoas sem interferir com a sua vida. E viram que essas pessoas que ativavam mais os centros emocionais adoeciam mais rápido do que as outras que ativavam mais a região de raciocínio, vamos dizer assim. É, vamos falar um pouquinho de quem está ligadinho aqui com a gente. Seu Rodolfo Alexandrino foi o primeiro que ligou aqui hoje. Depois o Zazu Moura, lá do Rio Grande do Norte, Natal. A Cláudia Oliveira, desejando um bom domingo. Carlinhos Câmbio, não tem muita importância essa pessoa, nem vou falar nada. É, a Sheila Campos, a Sheila está desejando melhoras aqui para o Rui. Como nós falamos, para quem não ouviu, o Rui está com dengue, está se recuperando lá, está bem, mas está repousando, né? A Irene do Nascimento, que ela colocou que bom dia, devido a termos dificuldades de perdoar e os melindres, a infantilidade e a falta de compreensão da inteligência nos impede de nos libertarmos da dorzinha da mágoa. Está dando um bom dia a todos. João Paulo Gonçalves, lá de Paulista, Pernambuco, também, dando um bom dia aqui. A Regina Lisa, bom dia, Vivenciandos, um programa abençoado. O Ed Moreno, dando um bom dia a todos nós aqui também. O Iramir, que ele já falou ali no WhatsApp também, está dando um bom dia. Já mandei seu livro, viu, Iramir? Os dois, né? O Leandro Ribeiro, bom dia, Vivenciandos. Um abraço para o Leandro. O Zazu está dando um bom dia para ótima abertura do programa, pela linda abertura do programa. É porque hoje é a Cris que está fazendo, aí ficou mais bonito, viu? A abertura. Está brilhantando o programa. Exatamente. A Regina Spack, bom dia a todos. A Vera Lúcia Batalha de Siqueira. Vera Lúcia, um abraço. Bom dia a todos vivenciando. Bem-vindo, doutor Alexandre, que sempre tem a fala da ciência e da visão espírita. Com gratidão e admiração, lhe envio um abraço. Vera Batalha. Francisco Lopes, o nosso amigo Francisco Lopes, lá do Mercadão, está dando um bom dia aqui para todos lá nós. Do pastel, né? Da pastelaria. Não deixem de ir lá no Mercadão comer um pastel do Francisco lá, né? Francisco que prepara os pastéis lá. O Edson Barbosa, mandando um abraço para ele aqui, né? Um grande abraço para o Edson. Tivemos ontem lá, Recando de Luz e Manchelo, nós fizemos a harmonização musical, levamos um livro para fazer o lançamento. O Edson fez uma propaganda lá, olha, o Jorge está com o livro aí. Nossa, na hora que ele falou, um monte de gente já levantou e já foi comprar o livro. Você vê que ele é poderoso, Edson, né? Não é só na cirurgia espiritual, não. Mandou um grande abraço para você, mandou, doutor. Mandou um fraternal abraço. Né? Para Alexandre, que ele conhece bem também, né? E o Edson está dando um bom dia, desejo um ótimo programa. Um abraço aos irmãos Jorge, Rui, Rodrigo, Carlinhos, Tião Varoto e nosso amigo professor doutor Alexandre Serafim. Aquele fraternal abraço. Os Marcos Ogaio Gama também mandando bom dia a todos os amigos vivencianos. Vicente de Paula, de amigos vivencianos também. O Ed, mais uma vez, falando aqui. A Maria Ângela, a mãe do Rodrigo também. Ele mandou uma pergunta, mas a gente faz aí na sequência. A pergunta eu pulo, o Carlinho faz. Tá. Né? A Maria Ângela, mãe do Rodrigo também, desejando um bom programa a todos aqui. o Edson Andrade, Fernando Petite também, a Nancy Lima, Miriam Yui, o Marcos Sugai, melhoras para o seu Rui, a Mariângela mais uma vez aqui está falando, a mágoa nos sacrifica com dores corporais e espiritual. Quem a vê, que a vê, vamos para a vida eterna. Eu não entendi direito, acho que ficou um pouquinho confuso aqui. Como nos ensinou Jesus, devemos perdoar e até orar pelos inimigos. Muito bem, Mariângela. Dr. Benedito Figueiredo, lá de São Paulo também, desejando uma boa programação. Ela falou que a mágoa a levamos para a vida eterna. Então isso. Ou seja, se não acaba aqui, a gente vai ficar guardando mágoa e vai levar para sempre. Acho que é isso que ela quer dizer. Se você levar, vai continuar, né? Não tem jeito. A gente carrega para a espiritualidade tudo. O Bessa também, dando um bom dia. Mágoa é como a dor. É um sentimento natural. O sofrimento com elas é que teria as consequências. Como a dor, o sofrimento é opcional. Arnaldo Delpino, a Érica Leandro, a Dona Maria Alexandrino também. Antônio Varoto. Aqui, Antônio Varoto, bom domingo. A Maura Russo, nossa amiga Maura. O João Paulo colocou: eu tenho uma pessoa que a conhece desde bebê. Hoje ela tem 23 anos, já me magoou várias vezes, no momento está sem falar. Muito no final do ano, oro por ela todos os dias, mas estou magoado. É complicado, tem que acabar com isso aí, João Paulo. Dureza. O Arnaldo, o professor Arnaldo também, está aqui. Eu creio que existe estresse positivo. Muitas vezes o estresse faz com que você extraia o máximo da sua capacidade, né? Aí depois estressar o cérebro, né? Irene também. A Cláudia de Oliveira, doutor Alexandre, o excesso de adrenalina causa uma síndrome chamada de Takotsubo, síndrome do coração partido. O senhor pode falar um pouco disso? Só um minutinho, então a gente volta. Deixa eu só terminar aqui pra gente. Vamos lá, deixa eu te ajudar. A Rosilma Ferreira Nascimento também respondi que não, respondendo a enquete. Depois fui meditando e busquei uma mágoa. Agora já era. Uma vez respondido lá na. Quando tinha 6 anos. Tá, ó, bora trabalhar isso. O programa está ótimo. O Luiz Antônio da Silva Basto também, antes dela aqui, continuou. O Luiz Antônio, mais uma vez. É fundamental o contato com a espiritualidade ainda antes dos 6 anos de idade. Um dos momentos de poda neural. Estimulando o entendimento de sentimentos cristãos. A Rosângela Costa. Era bem o que o doutor estava falando sobre a primeira parte ali das primeiras conexões, né? Uhum. A Deise Manzano também aqui. Tá dando um bom dia, lindezas. Mas o Rui não veio hoje. O Rui não veio, mas tá o doutor Serafim. Então, por isso que ela tá. E a Cris ali, claro, também, né? Renato Pastinho também manda bom dia a todos. Excelente programa, bom domingo. Ronália Gonçalves. Lá de Remanso, na Bahia. Nossa amiga. Remanso, a Claudinha Ribeiro. E também mandando bom dia. E a Lucelita Lopes. Aqui mandando bom dia a todos os vivencianos. Então vamos falar daquela pergunta. E tem pergunta do Aécio também, tá? Tá, deixa eu falar daqui da quem que era. Não, eu falei agora há pouco da pessoa aqui. A gente tem do Ed, que foi primeiro. Da síndrome de Matsutomo. Exatamente. Então, mas tinha a pergunta do Ed antes. Ed Moreno aqui em cima. Não, mas essa daqui eu fiz já. Então é bom a gente falar. Aqui, né? A Cláudia de Oliveira. Doutor Alexandre, o excesso de adrenalina causa uma síndrome chamada Takotsubo. Síndrome do coração partido. O senhor poderia falar um pouco a respeito disso, por favor? Eu não sou muito especialista na área cardiológica, né? Mas nós sabemos que essas situações causam alterações de frequência cardíaca. A nossa atividade cardíaca, ela responde diretamente também à forma como você pensa, como você age. Eles já fizeram estudos sobre isso, mostrando que colocando a pessoa em situações de agrado ou de desagrado, você muda a frequência cardíaca, monitorado ali com eletrocardiograma, e isso muda mecanismos vibracionais, porque o seu coração ele funciona por atividade eletromagnética. E a atividade eletromagnética ela é possível de ser dosada, de ser avaliada, formando um campo eletromagnético ao seu redor. E esse campo eletromagnético, ele se modifica de acordo com os sentimentos. Então, já tem sido observado estudos de campo eletromagnético na hora que você pensa de alguma situação qualquer, seja de agrado ou desagrado, as oscilações de frequência cardíaca. Nós temos, por exemplo, que nem o nosso colega colocou sobre o estresse é benéfico, depende. Nós todos temos nível de cortisol que permite um estresse diário, que te permite alertas e situações, às vezes, de necessidade que você esteja ali em alerta. Mas nós estamos falando mais do estresse crônico, aquele que é persistente diariamente por uma situação vivenciada. Esse não é dos melhores. Uhum. Né? Uhum. E nós temos também relatos, indo aí dentro da área cardiológica, de pessoas que passaram por um estresse agudo tão intenso naquele momento que infartaram, sem ter nenhum problema nas suas coronárias. Uhum. Então veja como nós temos aí, dentro de um estresse agudo e forte, complicações importantes, principalmente complicações cardiológicas, né? E o coração partido, ele é mais filosófico, né? Quer dizer, você tem uma desilusão qualquer e ali você vai curtindo aquele rancor, aquela mágoa, e isso vai alterando a atividade funcional, né? Legal. Doutor, eu tenho um amigo que o pai bebia muito, batia na mãe, batia na filha, batia no filho, e ele foi crescendo carregando esse sofrimento pela vida. O pai desencarnou, ficou a mãe, o filho e a filha. Ele constituiu família, não deu certo, por consequência do trauma de infância. E hoje carrega uma doença que médico nenhum descobre. Fez vários exames de AIDS, deu negativo. Aí procurando doenças, acharam H. pylori no estômago, fez o tratamento, disse que não deu certo, mas tem ainda a âncora carregada na AIDS, que ele tem certeza que ele está com AIDS, mas médico não descobre. Eu queria que o senhor me explicasse, doutor, como é que uma síndrome dessa carrega, esse cara carrega da vida, essa situação tão difícil? A explicação é um pouco difícil, né? Porque isso vai de cada pessoa, de cada um, da forma como você se entende com as situações vivenciadas. Se você consegue gerar uma superação, se você não consegue gerar superação, e quanto que isso vai afetar na sua vida psíquica, né? Hoje nós temos a neuroimunopsicobiologia, que estuda exatamente isso, as questões emocionais alterando função neural, função imunológica, função psíquica e função celular. Então, você sabe que pessoas que carregam essa situação têm mais tendência a gastrites, a úlcera e tem o H. pylori, têm mais tendência a problemas cardiovasculares, têm mais tendência a infecções, têm mais tendência a sentir dores físicas, musculares, articulares. Então, talvez todo esse processo, não conheço essa pessoa, todo esse processo que ele vivenciou está acarretando, pelo que eu falei, neuropsico-imunobiologia, problemas orgânicos. E aí é uma questão dele analisar e buscar trabalhar o que chama-se autoajuda, né? Entendendo as suas mágoas, as suas frustrações, os seus problemas que ele vem carregando há anos, começar a trabalhar essa situação em si para buscar um equilíbrio. Aí entra várias situações que nós temos hoje também, trabalhos nesse sentido, mostrando como o estresse crônico, como a mágoa, como o rancor, eles podem modificar através da prece e através da meditação. Então, são dois mecanismos que ajudam muito a pessoa a gerar um autoequilíbrio. Porque quando você vai para essa área de perdão, perdoar, mas perdoar de fato, né? Aquele assim, ele me magoou, perdoou, mas eu não quero conversar com ele. Então, você não perdoou. Com certeza. Né? Então, o perdão verdadeiro, a gratidão, né? Você ser grato pela vida, pelas situações da vida, você fazer uma prece, né? E aquela prece que não é aquela prece coloquial da boca para fora, aquela prece que vem do sentimento, né? Que vem do espírito mesmo, você fazer uma meditação, tudo isso muda o eixo neurofuncional. Enquanto você está no estresse e está produzindo mais cortisol no seu corpo, se você vai por esse outro caminho, você aumenta a produção de uma outra substância chamada ocitocina. E a ocitocina melhora comportamento, gera bem-estar, diminui dor, age em vários tecidos, órgãos do nosso corpo, melhorando o funcionamento imunológico, endocrinológico. Só pelo fato de você perdoar, ser grato, rezar ou meditar. Doutor, o senhor fez uma consulta para esse meu amigo que ele está participando do programa. Então tá bom, então vai rezar, vai meditar. Gratuito, muito obrigado. E o Ed Morano então, fez uma pergunta muito boa aqui, né? Ele colocou aqui, peraí que a Cris está lá. Doutor lá, Alexandre. Então, ele mandou aqui, doutor Alexandre, quando eu respondo não... A enquete, né, que ele está fazendo aqui, não tenho mágoas, a enquete que a gente colocou aqui, será que ela não esteja dentro de mim camuflada? Muito boa pergunta, porque a gente pode ampliar a pergunta no sentido de das vidas passadas, das encarnações passadas. Será que não tem lá, a gente não adquiriu alguma mágoa, que a gente veio para essa vida e esqueceu, mas ela está lá intrínseca, camuflada, alguma coisa assim? Pode estar no nosso subconsciente, né? O subconsciente, ele responde a 90% da nossa atividade, 10% é o consciente. Então, ele pode estar lá no subconsciente, guardadinho, e a gente percebe isso no dia a dia. Só, não tenho mágoa, mas e os melindres? Uhum. Né? Às vezes você tem uma situação que você fica todo melindrado. Que é descontroladamente. Descontrola rápido. Qualquer situação faz com que você saia de um estado de normalidade, precisa de irritabilidade, de intolerância, de impaciência. No dia seguinte você até está bem, mas se acontecer um outro fator, você continua assim. Então, quer dizer, então você não está bem resolvido. Ou seja, o seu subconsciente está ali, de alguma forma, ali cutucando constantemente, mesmo que você não perceba uma mágoa que você esteja carregando. Mas as suas atitudes diárias, sua forma de pensar diariamente, a sua forma de agir, a forma como você responde às situações do dia a dia da vida, estão te mostrando que você tem ali alguma situação para ser resolvida. Legal. Então, aí, outra coisa. Inclusive, esse assunto, alguém falou aqui, né? O Rodrigo mesmo leu. Ela falou que ela procurou, ela disse que não, ela respondeu que não tinha mágoa, mas deu uma pensadinha e descobriu uma, né? Então, aí eu pergunto também, isso seria salutar, por exemplo, eu fazer uma análise na minha vida? Eu acho que eu não tenho mágoa de ninguém, mas eu também fazer essa análise, dar uma procurada, isso é salutar ou deixar para lá? Eu acho que é salutar você sempre buscar, uhum, se autoanalisar, né? Entender, uhum, você, os seus sentimentos, as suas necessidades, a sua forma de lidar com situações da vida, que aí você vai estar realmente buscando. Isso chama-se autoconfissão, né? Uhum. Santo Agostinho fez isso quando era bispo de Hipona, né? Encarnado. Ele escreveu até um livro chamado Confissões, onde ali ele vai buscando desde a sua infância todas as suas mágoas, rancores, erros e assim por diante. Ele fez uma análise enorme que permitiu a ele tornar-se quem ele se tornou, né? É interessante que na hora que eu fiz a pergunta, eu também pensei nele. Porque ele passou o exercício diário para a gente do conhece a ti mesmo. E conhecer a mim mesmo era uma análise que ele fazia diária de saber o que aconteceu durante o dia. Será que eu prejudiquei alguém? Será que eu fiz mal para alguém? Ou será que alguém me fez mal também? Então, porque às vezes a gente coloca assim só a gente se coloca assim só na questão de eu ter feito. Né? Eu fiz alguma coisa para alguém, para me pedir perdão, mas alguém me fez também para me perdoar? Tem toda, né, essa situação. É o que eu às vezes falo em algumas palestras, né? Dentro das situações do seu dia a dia, sempre se questione se você realmente é um cristão, se como Jesus agiria naquela situação. E aí você vai ver se a forma de você agir está dentro das questões cristãs ou não. E isso vai te permitindo uma correção natural no seu dia a dia. Ninguém vai virar santo do dia para a noite, não tem jeito. Nós carregamos aí, como o Rodrigo falou, uma bagagem espiritual, né? Todos nós carregamos uma bagagem espiritual. Isso aí você vê já desde a criança, senão seríamos todos iguais. Você tem criança que é dócil, criança que é agressiva, criança que é solícita, criança que é egoísta, já desde pequenininho, mesmo que esteja num ambiente bom. Então, de onde vem isso? Só pode vir de um lugar, da bagagem espiritual que você está trazendo. E dependendo da sua bagagem espiritual, você vai dar respostas ao ambiente que você vive. Mas isso não quer dizer que você tenha que viver sempre dentro dessas respostas, já que as respostas podem te trazer um prejuízo ainda maior. Então, essa autoanálise, esse autoentendimento, essa busca constante são fundamentais, né? Legal. A gente tem uma pergunta do Aécio aqui, tá? Eu vou colocar aqui, soltar, né? Como ele está com algumas dificuldades visual, né? A gente vou colocar aqui para você escutar, tá? Se você botar no geral aí, no geral acho que é melhor. E aumentar um pouquinho, tá? Peraí. Ambiente que você Peraí. Vive. Opa. Mas isso não quer dizer que você tem. Vamos lá. Bom dia a todos da bancada do Vivência Espírita, o entrevistado desse domingo. Em primeiro lugar, quero agradecer de coração a todos vocês que compraram o scanner de voz para mim. Com certeza irá me auxiliar muito a escanear páginas de livros que ainda não pude ler por causa da minha pouca visão. Será uma outra dívida que terei com todos vocês. A minha pergunta é a seguinte: em que medida os efeitos emocionais, como as mágoas, moldam a conectividade entre os neurônios cerebrais que influenciam os padrões de pensamento e comportamento ante a inconsciência de uma pessoa? Obrigado. Quer que repita? Tá. Eu acho que ele falou sobre meditação, não foi isso? De livros que ainda não pude... Uma outra dívida que terei com... É a seguinte: em que medida os efeitos emocionais, como as mágoas, moldam a conectividade entre os neurônios cerebrais? Opa! Eu acho que entendi, é sobre meditação, sim, né? Como a mágoa, ela pode moldar as nossas conexões neurais no sentido de talvez prejudicar influenciar nossas conexões. Sim, você fica, quando você está dentro dessa situação, você fica ativando áreas cerebrais que estão associadas aos centros emocionais. Então, você fica impregnando os seus neurônios com aquela informação. E acho que ele falou sobre meditação. Não, ele não falou de meditação, não. Final, é bom a gente fazer de novo. Ah, no final. É. Só aqui. Braz, que influenciam os padrões de pensamento e comportamento ante a inconsciência de uma pessoa? Ante a inconsciência. Então, acho que ele faz uma pegada daquilo que a gente já comentou, que é a questão de ter mágoas no subconsciente, que guardando, acho que você já explicou a... Já acabou respondendo a pergunta antes dela. Eu tenho uma pergunta da Ana Lourdes Machado, que ela diz: bom dia. Os tumores neuroendócrinos estão relacionados diretamente às mágoas ou existem outras influências que preponderam o surgimento destes? Olha, quando você vai falar nessa área, nós temos que entender que o nosso corpo responde ao ambiente. E nós estamos constantemente recebendo informações do ambiente. Por exemplo, nós temos a energia da Terra, nós temos a energia da Lua, nós temos a energia do Sol, nosso corpo está respondendo a tudo isso. Nós temos a energia que nós adquirimos através de alimentos. Nós temos as questões emocionais do dia a dia, nós temos a vivência que você tem dentro de uma casa, de uma família, de um trabalho. Então, você tem várias situações que podem, de alguma forma, interferir com o seu funcionamento celular. Certo. Por exemplo, na ponta do nosso cromossomo tem uma proteína chamada telômero. E essa proteína, ela vai encurtando o seu tamanho com a idade, permitindo mecanismos de envelhecimento celular. Então, ela regula o processo de envelhecimento das nossas células. E a ciência mostra hoje que essa proteína na ponta do nosso cromossomo, ela encurta mais rápido em situações de estresse. Se ela encurta mais rápido, ela modifica o processo de envelhecimento das células. Se modificou o processo de envelhecimento da célula, você provavelmente era câncer, seja onde for, fígado, pâncreas, rim, cérebro, sistema endocrinológico, todos nós somos mais susceptíveis em algum órgão, por isso que um tem pneumonia, o outro tem problema hepático, outro tem problema renal, outro tem problema cerebral. Ou seja, nós, é a nossa bagagem espiritual que nós estamos trazendo, né? Quer dizer, no que a doutrina espírita fala de descenso energético, exatamente isso. É a vinda das questões espirituais para o corpo físico, impregnando o corpo físico as situações que estão ali retidas no seu perispírito. Então, você tem ali situações já marcadas que poderão ou não se manifestar de acordo com as suas atitudes. Nós sabemos que nós temos aí hoje na questão epigenética, ou seja, o que está regulando os seus genes. Nós sabemos que nós temos proteínas chamadas histonas no meio da nossa cromatina, que elas ou encurtam a cromatina ou afrouxam a cromatina, dando uma resposta diferente. Ou seja, você está dentro da mesma sequência gênica, mas dando respostas diferentes. Então, isso chamou-se epigenética hoje em dia. Então, você pode modificar-se epigeneticamente, porque você tem ali, dependendo das suas situações, do que você está vivenciando, das suas complicações do dia a dia, como você trabalha com elas, dos seus hábitos diários, hábito de pensar, hábito de comer, hábito de vida, tudo isso poderá ser o que chama-se mecanismo epigenético, mudando a expressão gênica. E se você muda a expressão gênica, você pode causar vários adoecimentos. E o que é mais interessante, que a ciência percebeu, que essas modificações epigenéticas podem ser herdadas. Ou seja, você pode transmitir isso para o próximo. Então veja assim, como nós estamos no meio de complexidade e como hoje a ciência está se afinando com as questões espirituais. Nós estamos num processo hoje de ajuste entre ciência e questão espiritual. E nesse ponto tem a ver com o que a gente aprende aí com o André Luiz e tudo mais, com a ciência na doutrina espírita também, né? Com o MOP, né? Que é o modelo organizador biológico, que também, por exemplo, o nosso perispírito influencia também na genética, influencia também no genes. Faz parte, né? Faz parte. Nós não somos seres puramente materiais, né? Nós somos seres espirituais e materiais enquanto encarnados. E é claro que você tem toda uma influenciação da parte energética e espiritual sobre o seu corpo físico. E você traz isso. Não tem jeito. Senão, qual explicação nós teríamos para doenças congênitas? Uhum. Para doenças genéticas? Que explicação você teria de uma criança ter um tumor cerebral com 2 meses de vida? Né? Essa criança não fez nada? Ela não tem rancor? Está com 2 meses? Por que ela tem um câncer? Então, são as bagagens que nós estamos trazendo do plano espiritual para o corpo físico. E é o perispírito que constrói o corpo, entre aspas, né? Mas é o perispírito que constrói. É o que a gente chama, né, de modelo organizador biológico. Né? Ele que faz. Então... E você vê que, às vezes, e acontece coisas interessantes também, que é que, também que está tudo certinho, né? Teoricamente, lá no plano espiritual, está tudo certinho. Mas uma mentalidade um pouco diferente daquele perispírito, ele dá um defeito. Ele acaba dando um defeito também. Porque, às vezes, você fala, ó, se você vai, dessa vez, desse jeito, tudo bem, tudo bem, tudo bem. Mas talvez esteja tão impregnado alguns problemas dele que ele não consegue superar tudo. E, às vezes, acaba, na hora mesmo dessa construção, acaba dando algum defeito. Dá uma bobeirinha ali, né, mental, e ele nasce com algum problema. Então, é muito complexo, né? Muito complexo mesmo esse caso, esse modelo. Então a gente tem que cuidar bem do perispírito, né? Cuidar bem para poder voltar para o plano espiritual com ele bem, para poder dar tempo dele se preparar bem e voltar melhor da outra vez, né? Agora, feiura não tem nada a ver com isso. A gente nasce feio assim, normal, já está previsto mesmo, né? E vai piorando, né? É. E nós temos que lembrar que essa é uma via de mão dupla, né? Assim como o que nós causamos a nossa matéria, ela vai repercutir também no nosso perispírito. Nós vamos levar isso para o plano espiritual. Agora, eu falei de feiura, mas é sério também, no sentido assim, a pessoa, quando ela é muito magoada, quando ela é muito negativa, a expressão dela é diferente também, né? Tô bem diferente a expressão mesmo, facial, a forma de andar, a forma de olhar, a forma de falar, uhum. Você percebe, você já percebe ali, né? Isso uhum. é o feeling que a gente vai adquirindo com o tempo da medicina, uhum. de já fazer o diagnóstico quando a pessoa passa pela porta. Uhum. Né? Você já sabe ali como é que está aquela pessoa. Uhum. E a mediunidade também ajuda a gente nisso, né? Que eu não, eu, por exemplo, eu consigo ler muitas pessoas, uhum. né? Eu sei tá me lendo que... agora? É, tô. Mas você não. Você tá nem, vendo um ponto preto você, ali do lado? Você nem precisa. Não. Você nem precisa a gente ler agora, que a gente já conhece, né? É, mas eu tô falando aquelas pessoas que são de uma vez, que você encontra rapidamente. Às vezes na rua, a pessoa passa por você, você consegue fazer a leitura da pessoa. E a pessoa, quando ela é muito magoada, você consegue ler ela o tempo todo, né? Fala, poxa, não muda, não tá, sabe? Tá. Aquela característica que você se vê na pessoa, parece que ela fica velha mais rápido, fica diferente, vai piorando ao invés de melhorar. É, né? O que eu falei, você vai alterar a ponta do seu cromossomo, uhum. facilitando o envelhecimento de células, né? É. E você sabe que melhora o funcionamento do telômero? Não. Meditação. É, você vê que é legal, né? Então não precisa nem passar creme, é só meditar. É. Escutaram aí, né, pessoal? E é de graça, né? É de graça. Apesar que tem gente que vende curso de meditação, mas enfim, é... É de graça. É de graça. Vamos fazer um intervalo, Cris? E deixa eu ver a música aqui que nós vamos colocar agora. É. Vamos colocar a música aqui da aproveitar série. Aproveitar aí que chegou aí, meu pai tá aí também, a Leila chegar aí, depois a gente vai chamar ela tá aqui depois do intervalo. Vamos chamar ela para conversar um pouquinho aqui. A Leila estava ontem lá no Recanto de Luz de Irmã Sheila. O Edson está ouvindo a gente, viu, Edson? É. A Leila está aqui e ela vai conversar um pouquinho sobre aí com a gente. É. Vai dar um testemunho. Então fica com a gente espiritual. Aí no intervalo, não sai uhum. não, que, uhum. que aí continua com nós. A música que nós vamos colocar agora é Quando a Tristeza. Quando a Tristeza, com a Célia Tomble. Momento musical. Oferecimento Grupo Musical Castelã. Levando o Evangelho através da música. Abalar seu coração, não se desanime, cante uma canção. Lembre que lá em cima você tem alguém que lhe quer muito bem, muito bem, muito bem. Você tem alguém que lhe quer muito bem, muito bem, muito bem. Quando uma dorzinha danada te doer, bem lá no fundo lhe fizer sofrer, lembre que lá em cima você tem alguém que lhe quer muito bem, muito bem, muito bem. Você tem alguém que lhe quer muito bem, muito bem, muito bem. No teu rosto, deixe que as lágrimas lavem seu desgosto. E lembre que lá em cima você tem alguém que lhe quer muito bem, muito bem, muito bem. Você tem alguém que lhe quer muito bem, muito bem, muito bem. Ponha um sorriso bonito no teu rosto, deixe que as lágrimas lavem seu desgosto. E lembre que lá em cima você tem alguém que lhe quer muito bem, muito bem, muito bem. Você tem alguém que lhe quer muito bem, muito bem, muito bem. Você tem alguém que... que lhe quer muito bem, muito bem, muito bem. Você tem alguém que lhe quer muito bem, muito bem, muito bem. Você. Programa Vivência Espírita. Voltamos aqui com o nosso programa Vivência Espírita. Hoje nós estamos conversando com o nosso amigo Dr. Alexandre Serafim, conversando com ele aqui sobre os efeitos da mágoa. Está muito interessante o bate-papo, muita gente participando. Mas como eu estava falando, ontem nós estivemos lá também em Ribeirão Pires, né? Eu fiz a harmonização musical, levamos o livro novo lá para lançar lá também, foi muito legal, né? Tanto o livro novo como os outros livros. O livro da Marcela, por exemplo, eu tive que pedir emprestado lá um monte de livro, porque o pessoal comprou todos que eu tinha levado. Então, graças ao Edson, né? Que ele fez a propaganda lá. Quando ele faz a propaganda do livro, o pessoal corre atrás para comprar. E a Beth também, o Fábio não estava lá ontem, né? Quem era mestre de cerimônias ontem lá era a Beth. E a Beth também conhece bastante os nossos livros e apresentou lá para o pessoal. E nós conhecemos também a Leila, que fez um depoimento lá. A Leila que teve um problema que ela vai falar aqui para nós, né? E estava lá ontem, nós conversamos um pouco com ela, né? Bom dia, Leila. Bom dia. Leila, então, qual foi o seu problema mesmo, Leila? Conta um pouquinho pra gente. Bom dia a todos. Bom dia ao Edson, se estiver aí nos ouvindo. Então, eu engravidei em 2021 e fiquei durante toda a minha gravidez com bastante sangramento. E nenhum médico descobriu o que era, não tinha nada, meus exames estavam todos normais. E no final da gestação, precisei fazer uma cesárea, né? Que o sangramento foi aumentando. E no final da gestação, fiz uma biópsia no meu parto mesmo, que a médica falou que eu estava com uma lesão no colo do útero. E aí fiz essa biópsia, passou 5 dias, saiu o resultado, né? Eu estava ainda com os pontos da cesárea, foi bem impactante. Eu voltei lá e ela falou que, infelizmente, a lesão era maligna e eu precisaria iniciar urgente, imediatamente, um tratamento. E eu não havia tido na família e nem nenhum amigo próximo, né, com câncer. Então, eu fiquei, assim, bem perdida no dia. Perguntei se ia fazer cirurgia, tirar o útero, como que ia proceder. Não entendia nada. Ela falou, não, vai passar pelo médico, fazer uma radioterapia. E assim eu fiz, né? Não foi fácil, que eu estava ali num pós-parto. E tive que encarar, né, essa doença, que não é fácil. E aí fiz todo o meu tratamento de radioterapia, deu resposta total. Passado um ano, eu voltando, fazendo os acompanhamentos, eu tive uma metástase também na inguinal direita e subiu para o tórax, no mediastino. Então, os médicos ficaram bastante preocupados, né? Que aí aumentou o grau lá da doença, foi para um grau 4, mais perigoso. E eu tive que fazer agora, no final do ano passado, 6 ciclos de quimioterapia bem fortes. Foram 3 medicações. E aí, durante esse novo processo, né? Essa metástase, eu fiquei ainda com mais medo e ainda mais apreensiva, porque a minha filhinha pequena, né? Tava com 1 aninho. E eu tive que iniciar o tratamento todo novamente. E aí foi nessa hora que eu me apeguei com Deus, a fé foi me ajudando, porque as sessões de quimio eram muito fortes e muito difíceis de aguentar, e ainda tinha bebê, né, para eu cuidar. E aí foi quando eu fui convidada para ir lá no Recanto também fazer a cirurgia espiritual. E como eu estava, né, super aberta, falei, não, vou com bastante fé, vai dar certo, sim. E aí, dia 9 de fevereiro, eu estava já finalizando meus ciclos de quimioterapia. Eu fui até lá, conheci o Edson, né? Fui cumprimentá-lo, até eu lembro no dia eu fui cumprimentá-lo. Ele pegou na minha mão, olhou para cima e ficou recebendo uma mensagem e ouvindo. Depois ele falou, ah, tá bom. E me cumprimentou. Nisso eu sentei lá no fundo e fiquei ouvindo as músicas, me emocionei. E aí até eram as músicas ruins para danar, que era o Ed Moreno que estava lá naquele dia. Né? Eu acho que era. Porque se era não, música ruim, devia ser o Ed. Não, brincadeira, só para quebrar o gelo. Nem era ele. Eu fiquei bastante emocionada. Eu lembro que eu fechava os olhos assim e vinha na minha cabeça como se fosse um feto, um bebê sendo formado, assim, né? E eu comecei a chorar e tal, e entrei para a cirurgia, estava ali na prioridade, né? Entrei para a cirurgia e ele já pegou minha ficha, nem me perguntou nada. Fez a cirurgia, eu me lembro que eu estava bem, né? Fisicamente, assim. Quando eu saí de lá, eu saí passando muito mal. Como se eu tivesse saído de uma anestesia mesmo. Eu saí muito... Eu fui embora no carro enjoada, não consegui nem tomar sopa. É, fui deitada. Eu lembro que eu fiquei bastante, uns 3 dias mesmo, nesse pós, né? Cirúrgico aí, me recuperando. E isso foi no dia 9 de fevereiro. Aí eu voltei, ele me pediu um retorno, voltei lá ontem, né? E quando eu refiz os meus exames, que foi dia 15 de fevereiro, refiz o PET scan, a médica, eu nem quis abrir. Eu fiquei com medo de abrir o exame, falei, não quero saber, vou deixar pra médica. E quando eu cheguei lá na médica, não tinha mais nenhuma célula cancerígena, já tava tudo resolvido. Então, ontem eu voltei lá no recanto, né, agradeci e passei de novo, né, continuando esse tratamento. E vou ter que continuar o tratamento, tanto tratamento espiritual quanto no tratamento médico, para acompanhando, mas se Deus quiser já recebi a graça aí desse milagre. Que bacana, né Leila? Assim, é muito interessante isso. Foi como eu falei ontem para você, a fé conta bastante, mas o potencial espiritual também é grande, né, Alexandre? E como é que você... doutor, o que pode falar sobre isso também? Claro que ele é espírita, né? Como médico espírita, né? Quer dizer, a gente conhece muito bem essas situações das cirurgias espirituais. Quando estive lá mais de uma vez, lá com o Edson, com o Fábio, né? Pessoas que eu gosto muito. E numa das conversas, eles falaram que muitos dos problemas ali são espirituais. E às vezes o tratamento não é nem o tratamento da doença em si, mas o tratamento de determinadas situações que estão inseridas ali no perispírito, né? O André Luiz fala muito bem isso aí, ali em 2 livros, né? Evolução em 2 Mundos e Libertação, sobre as larvas astrais, sobre os miasmas astrais que nós vamos adquirindo, ou já trazemos, ou vamos adquirindo de acordo com as nossas situações do dia a dia. E muitas dessas cirurgias são exatamente para retiradas disso, não é nem para você tratar aquela situação, é para primeiro tirar isso, para a pessoa ter condições de um tratamento médico, físico, né? Abre, né, doutor, para poder você ir do lado, como é que se diz? A cirurgia espiritual que a gente fala, ela é feita exatamente no perispírito, né? Feita ali. Se a gente conseguir resolver o problema do perispírito, pode deixar que o corpo assume. Né? Exatamente. E a medicina, é claro. A gente está falando aqui. Ela não vai parar de fazer o tratamento dela, né? O alopático é complementar, normal. Né? Não dá, não é porque nós somos, eu vou fazer uma cirurgia espiritual e eu vou largar a mão da medicina. De jeito nenhum, não pode fazer isso. É a recomendação de todos os médiuns que fazem cirurgias espirituais, continue com o seu tratamento lá com a medicina tradicional. Não pode deixar, porque uma coisa auxilia a outra. O médico tradicional, ele está tratando o corpo. Então, e o espiritual está tratando do perispírito. Então, tem que ter esse conjunto. Se a gente conseguir limpar o perispírito, com certeza limpa o corpo também. Mas se o médico não estiver lá para limpar, também você não consegue. Né? Uma coisa também que a gente vê, a Carmen mesmo, a Carmen Mírio, teve câncer também, que tinha um programa aqui, a Crianças do Século XXI, sobre psicoterapia reencarnacionista. E ela falava muito isso, que a cura do câncer também, ela precisou aprender algo e mudar sentimentos, mudar emoções, mudar muita coisa na vida para ela conseguir adquirir a cura. Então é um processo, né, a cura. Não é só uma atitude ou só a fé, né, vamos dizer assim. A fé é importante, mas é uma parte do processo, né? Tem que tem todo um caminho a trilhar para conseguir chegar até lá, né? Exatamente. Então a gente agradece para a Leila por ter vindo aqui, viu, Leila? Obrigado mesmo por você dar esse depoimento. Tenho certeza que o Edson também está feliz de você estar aqui, embora o Edson não goste de aparecer, não, né? Assim, e o, mas é, ele, o, com certeza, trabalho é legal para o trabalho. O trabalho Recanto vai vir aqui em São José, né? Isso, o Edson estará conosco aqui dia 29 de junho, né? Lá na AME. E dia 30 ele estará aqui no programa, né? Mas dia 29 de junho as pessoas estão cobrando a gente, porque o ano passado o Edson não veio, porque teve um problema, né? E não deu para ele vir. Estava marcado, mas não deu para ele vir. Mas esse ano já está marcado, 29 de junho. Então, pessoal da nossa região, aqui, São José, Jacareí, Caçapava, Taubaté. Lá na AME. Vai ser lá na AME, né? No dia 29 a gente vai anunciando aí, até lá, essa vinda dele aqui. Tudo bem? Obrigado, viu? Eu que agradeço o convite, né? E desejo aí um bom dia a todos. E quem estiver passando pelo tratamento, muita fé, muita força, que vai dar certo. Se Deus quiser. Deus quiser. Isso aqui é muito legal, a gente ouvir alguém que passou pelo tratamento, que, né? Porque tem muita gente que vai e não volta. É diferente, né? A pessoa tem a cura e não volta para falar. Não tem necessidade de ficar falando. Mas só que é muito legal para as pessoas. Não é legal para o Edson, não é isso. Né? É legal para as pessoas que, como você estava falando ali há pouco, que tem uma ontem, depois que você falou lá no Recanto, tem uma pessoa que está passando pela mesma situação que você. Né? Sim, uma moça veio falar comigo e ela estava exatamente no mesmo local, né, que o meu, ia começar o tratamento, então ela estava bem apreensiva, aí eu conversei com ela, então foi legal dar esse depoimento, porque ela se sentiu mais tranquila, né, mais segura. Né? E outra coisa, eu falo, poxa vida, se outra pessoa foi curada da mesma coisa que está acontecendo comigo, por que não eu, né? Fortalece a fé da pessoa. É, isso é muito importante, esses depoimentos, porque quando a gente está com a doença, a gente fica muito fragilizado, né? Com muito medo. É, com certeza. Mas, obrigado. Viu? Gratidão a vocês, viu, todos. Muito obrigado. Leila. Vamos continuar. Eu tenho uma pergunta do Gustavo, ô Jorge, para o professor doutor Alexandre. Podemos lembrar eventos que vivemos quando as consideramos uma mágoa? Deixa eu perguntar de novo. Podemos lembrar de eventos ruins que vivemos, mas quando os consideramos uma mágoa? O que define? Eu acho que você pode lembrar de momentos da sua vida, com certeza. O importante é que você faça dessa lembrança um mecanismo de melhora, não de piora. Se você ficar remoendo aquela lembrança com um mecanismo da mágoa, da ira, ou do rancor, aí não vai dar muito certo. Então, lembrar de situações vivenciadas, boas ou ruins, é natural. Nós temos, nosso cérebro, ele tem ali as áreas da memória, né? Sim. E você sempre poderá recordar de situações agradáveis ou desagradáveis. O problema é como você vai lidar com elas. Entendi. Bacana. Então, naquela hora a gente estava falando sobre a gente ter pena da gente também, né? Esse negócio, como que evita essa coisa? Autopiedade? A gente melhora com a auto-honestidade. Uhum. Quando você passa a ter uma honestidade na sua análise pessoal, isso vai gerar a autorresponsabilidade que talvez melhore a sua vida no dia a dia. Muito legal. Vamos falar aqui um pouquinho das pessoas que estão ligadinhas aqui com a gente mais uma vez. A Claudinha Ribeiro, dando um bom dia, abençoado domingo a todos. A Lucélia Lopes Moreno, lá mandando um abraço aqui também. A Beatriz, bom dia, gratidão ao doutor Serafim, tema excelente, esclarecedor. A Vilma Torres, bom e abençoado domingo a todos. A Ana Lourdes Machado, bom dia. Esse aqui você fez? Fiz. Os tumores, né? A Elida Silva, lá de Juiz de Fora. O Tiago Borges, nosso amigo Tiago, que está lá na Bahia também. A Simone aqui de Suzano. A Rejane Mota, sempre uma bela aula para todos nós, gratidão. Meus parabéns, sempre aos belos convidados, bom dia e belo domingo. Jamil Lima, bom dia vivencianos, Deus abençoe a todos. A Rejane Mota, bom dia, doutor Alexandre Serafim, que Jesus o abençoe sempre, que é o belo estudo dentro de nossa doutrina, que belo estudo dentro da nossa doutrina. A Ieda Bastos, bom dia a todos os vivencianos. Você mostrou alguma coisa para mim? Que você falou Lucélia, Lucelita. Ah, desculpa, Lucelita. O Gustavo aqui, você já fez a pergunta. O Piero, mandando um abraço aqui para todos. O Dinho, lá de São Sebastião, e a Fia, mandando um abraço também. O Luiz Fernando Pacheco Cito, um abraço lá de Caçapava, né? O Ed, mais uma vez, já está aqui se convidando, Rodrigo. O Ed disse que dia 29 de junho ele vem. Né? Nós nem chamamos ainda, ele já está falando que vem, né, o Ed? Mas eu ia ligar para ele mesmo, para ele vir, né? É. Então já leu o pensamento. Ele já leu o pensamento. Uhum. O Jamil Lima, cuidar do corpo é fundamental, pois esse instrumento é único e os espíritos necessitam dele pleno para continuar a vida eterna. Muita fé e alegria. Nadir Paulino, bom dia, ótimo tema. Então também, aquela hora você falou da via de mão dupla, né? Para a gente ter um espírito bom, nós temos que cuidar do corpo também, né? Com certeza. Para cuidar do corpo, você tem que cuidar da sua mente, do seu pensamento, das suas atitudes, dos seus procedimentos e tudo mais. Então é um conjunto de situações difícil, não é fácil. Né? Mas nós estamos aqui, como ele falou, assim, a vida eterna. Né? Nós temos aí uma eternidade para ir se corrigindo, graças à bondade do nosso Deus. Nós temos que, sabemos que a vida continua. Então, nós, se não conseguirmos uma correção nessa, nós temos uma próxima para tentar. Né? Então, esse é importante. Mas a gente conseguir nessa vida uma melhora, tudo bem. Morrer todos vamos, não tem jeito. Né? Não tem nada mais eficiente no mundo do que a morte. Quando tem que morrer, morre mesmo, ponto final. Né? Agora, como vamos caminhar para esse dia? Aí que é a situação. Arrumando a mala para viajar. Então, como é que nós vamos arrumar essa mala? De forma bagunçada, de forma organizada? Porque vamos todos nós, vamos desencarnar um dia, não tem jeito. Né? Não somos eternos na matéria, somos eternos em espírito. Então, mas como vamos vivenciar até essa data, até esse momento? É interessante porque a ciência mostrou uma coisa assim, é muito interessante. Pessoas que têm vivência religiosa, independente da religião. Pessoa que vai lá na sua igreja, no seu culto, no centro espírita, na tenda de Umbanda, que participa, que colabora, que ajuda, que tem uma vivência dentro da sua religião, aprimorando a sua religiosidade, que é o quanto que você se dedica à sua religião, né? Isso quer dizer religiosidade. Essas pessoas têm uma vida, um padrão de vida melhor do ponto de vista de equilíbrio emocional e saúde, e vivem até 7 anos mais do que aqueles que não têm frequência dentro da sua religião. Então, mostrando como as questões da fé, da religiosidade de cada um, permite uma vida melhor até o momento que você terá que retornar ao plano espiritual. Muito legal. É estatística, 7 anos a mais, assim? Isso, é. Né? Então tá bom. Aí tem gente aí que vai viver, o Carlinho mesmo já vive uns 500 anos a mais. Só a prece que ele faz aqui, a ligação que ele faz, que o pessoal, nossa, que abertura maravilhosa, né? O pessoal fala, já passou do 7. Né? Tomara, agora, Jorge. Agora, Alexandre, por exemplo, a mágoa, a gente pode dizer que a mágoa ela é a porta, ela que abre para tudo quanto é coisa assim que a gente tem assim de ódio, aí vira, não consegue perdoar. Digamos que é uma das portas, né? Por exemplo, você tem a porta vaidade, você tem a porta inveja. Todas elas são portas. Se eu não me engano, foi um livro do Dr. Inácio, não lembro qual era o título do livro, mas ele cita um exemplo de quando em vida, que ele era diretor do hospital psiquiátrico em Minas Gerais, ele gostava muito de gatos. E ele tinha muitos gatos da casa dele. E até hoje tem gato lá no plano espiritual. E ele falou que um determinado dia, voltando do hospital, ele entra em casa, tá todos os gatos lá, e em cima da mesa tinha uma lata de sardinha fechada e nenhum gato em cima dela. Ele achou estranho, né? Porque gato gosta ali de peixe, sardinha, né? E tal. Ele falou, vou dar uma sardinha, abrir aqui para eles. A hora que ele só deu um cliquezinho de abertura, todos os gatos chegaram. Dali ele tirou a ideia desses mecanismos de obsessão ou de auto-obsessão, né? Que basta você abrir uma pequena frestinha que tudo entra. Essa frestinha pode ser a mágoa, pode ser a inveja, pode ser a vaidade, pode ser o egoísmo, pode ser o apego excessivo. Né? Tudo isso são portas abertas. Legal. Legal não, né? Não, tem que prestar atenção. É um legal esclarecimento, né? Então, cada um tem que analisar qual a portinha que está abrindo, né? E o perdão, por exemplo, a gente, até no livro que nós lançamos, o Trajetória dos Espíritos, a gente trabalha, o foco principal do livro é uma história grande, né? Então, tem várias histórias, mas digamos que a espinha dorsal, que é a história principal, está muito ligada ao perdão e auto-perdão, né? O perdão seria o antídoto para isso também? O perdão, sim, porque a hora que você realmente, né, consegue perdoar, você se liberta da mágoa, do rancor, da ira. Você faz o que no Evangelho segundo o Espiritismo está descrito no capítulo sobre preces, que é a purificação do seu coração. Ele fala ali nesse capítulo que a sua prece só será agradável a Deus se você tiver um coração purificado. E purificar o coração é você tirar as mágoas que estão contidas ali. E isso não é fácil, né? Tirar esses véus do seu coração, né? Desabafá-lo, né? Permitindo uma purificação para que você consiga atingir um equilíbrio. Então, perdoar é um caminho extremamente importante para você purificar seu coração. Porque quem não perdoa está sempre em mágoa, está sempre em rancor, ou está sempre em inveja, ou está sempre em vaidade, ou está sempre em egoísmo, que são vibrações extremamente ruins e negativas, tanto para a questão do espírito quanto para a questão da matéria. E você vai carregar essa bagagem. E nós sabemos que a bagagem que carregamos gera uma vibração e nós somos transferidos para ambientes espirituais de acordo com a nossa vibração. Então, Deus não pune ninguém, a gente se pune, né? Quer dizer, a gente não precisa de ajuda para se dar mal, né? A gente já se resolve logo. Então, quer dizer, você vai para os ambientes espirituais que estão diretamente ligados às suas vibrações. Por isso que você mantém o seu sofrimento mesmo depois que você morre. Porque você não conseguiu trabalhar as questões de perdão, de altruísmo, de voluntariado, de entendimento da necessidade do próximo, né? Entender a necessidade do próximo chama-se compaixão. Então, você trabalhar compaixão é extremamente difícil, não é fácil você gerar compaixão, né? Entender é se colocar na situação do outro, entender as suas dores, as suas necessidades, sem crítica, sem julgamento. Porque a gente tem uma característica de apontar o dedo para os outros muito grande, nós nunca apontamos para nós, né? A gente sempre aponta para o outro. Então, nós temos uma característica de julgar muito forte, né? E esse julgamento vai gerar situações bem ruins ou bem desagradáveis. O professor doutor Alexandre, o João Paulo pode Gonçalves... Pode ser só Alexandre, sem problema. O João Paulo Gonçalves, de Paulista, Pernambuco, tem uma pergunta para o senhor. Qual a diferença entre mágoa e ódio, doutor? Digamos que o ódio é um sentimento ainda mais agravado, né? Porque você gera uma vibração ainda mais densa, mais pesada. Você pode estar dentro de uma tristeza, de uma mágoa, mas você gerar a partir daí um ódio é um sentimento muito mais grave, muito mais pesado. É uma vibração extremamente ruim. E como nós estamos falando em mágoa, ódio e vibrações, nós temos que lembrar lá em Evolução em Dois Mundos, André Luiz, quando ele fala sobre formas pensamento. Então, todos os nossos sentimentos, desejos, formam ao nosso redor uma forma, que ele chamou de forma-pensamento, ou seja, é a vibração que está ao nosso redor. E ele cita ali que as formas-pensamentos, elas se unem de acordo com as vibrações, ou seja, se eu tenho uma forma-pensamento, ela vai se unir a outras formas-pensamentos semelhantes à minha. E isso ele fala que chama-se egrégora. Ou seja, a egrégora é o conjunto de formas-pensamentos. E aí ele fala que essa egrégora volta para você. Ou seja, você volta para você aquilo que você emitiu e volta potencializado, porque agora é uma egrégora. Então, tudo que você está emitindo, você está recebendo de forma potencializada, segundo ali o que André Luiz nos fala. Então, se eu saio de uma questão ali de uma tristeza, de uma mágoa, para uma questão de rancor, você tem que passar pelo rancor, pela ira, para chegar até o ódio. né? Ou seja, você vai aumentando o nível de sentimentos negativos de uma tristeza até chegar no ódio. E quando você chega no ódio, aí fica um pouquinho pior a sua situação vibratória energética, que vai repercutir, como acabei de falar, que a nossa célula responde ao ambiente. Então, o ambiente, que a forma como você está se sentindo, vai repercutir diretamente no seu organismo e no seu funcionamento celular. Então, aquela frase que as pessoas dizem, que quando você tem ódio de alguém, você está tomando veneno esperando que o outro morra. Exatamente. Legal, doutor. É, porque a gente encontra muita gente, por exemplo, que tem problema do coração, né? Problema sério do coração, não melhora. Problema muito nos ossos, também não melhora. E quando você conhece essa pessoa, você dá uma analisada, você fala, poxa, mas perdoar ela não perdoa nunca também. Quer dizer, odeia as pessoas, é rancorosa, todas essas coisas. Quer dizer, somatiza, né? É, você somatiza aquilo que você já traz, que é seu, é sua bagagem. Né? Se você tiver que ter um agravamento da sua saúde em algum órgão seu, você vai ter. Mas você pode agravá-lo de acordo com a forma como você lida com a sua vida no seu dia a dia. Então você pode potencializar aquela situação que você já está trazendo. A gente estava falando do livro. A gente estava falando, não, você citou o livro Libertação. Né? E o livro Libertação é muito legal. Quando eles chegam na cidade estranha, é uma cidade onde está cheio de juízes lá, né? Geralmente foram religiosos, papas, essas coisas tudo lá. E é um lugar que as pessoas vão para ser julgadas, justamente aquelas que pensam que vão ser julgadas depois que sai daqui, né? Quem passou a vida toda, eu vou ser julgado e vai lá. Quer dizer, é aquilo que você falou agora há pouco, você está desenhando o que você quer lá na frente, né? Então, se você pensa que você fez alguma coisa e você não se perdoa, por exemplo, com certeza você vai parar no lugar esperando sua sentença, né? Com certeza, você vai para onde seu pensamento te leva, né? Uhum. Tanto encarnado quanto desencarnado, o seu pensamento é que vai te carregar. E é interessante também, no livro Libertação, que é tanta gente que quer ser julgada que o julgamento é coletivo, né? E tem uma espécie de um mecanismo lá que as pessoas passam, e por onde ela vai passando já vai separando o tipo de pecado, né? Vai separando. Tanto que o André Luiz e o mentor que estavam lá, eles foram neutros. O aparelho não conseguiu identificar nada neles, né? Agora, todos os outros, ó, aquele grupo, as punições vão ser isso. Porque é tanta gente para julgar que eles conseguiram arrumar essa tecnologia lá para poder fazer a separação de uma vez. Quer dizer, por que foi para lá? Foi o próprio pensamento da pessoa que levou ela para um lugar desse. E ninguém vai para o lugar errado. Né? É a autopunição, né? É. Não consegue, às vezes, se perdoar também. Não. Né? Não consegue se perdoar. Que é de qualquer jeito. Não, eu fiz coisa errada, eu tenho que pagar, eu tenho que pagar, eu tenho que pagar. Aí acaba se complicando também depois no plano espiritual. Como a gente vê outros livros, muitos livros do Carlos Baccelli também, de trevas, né? Nos livros do André Luiz também, de gente nas trevas que está ali exatamente porque ele acha que ele não pode sair dali. São as formas diferentes de arrependimento. Uhum. Você pode ter um arrependimento positivo ou você pode ter um arrependimento negativo. Uhum. O arrependimento negativo ele te leva para a tristeza, te leva para a angústia, uhum. te leva para a depressão. Uhum. O arrependimento positivo te leva para a autoanálise, para uma observação, ele é racional. Você vai ver ali o que você causou, por que você causou, como você causou e como você pode consertar aquele negócio. Então, isso é o arrependimento positivo. Né? Eu li um livro há muito tempo atrás, que eram psicografias de espíritos que reencarnaram em situações de doenças congênitas, debilidade mental, paralisia cerebral, autismo e assim por diante. E tinha ali a história de dois médicos da época, acho que não lembro, acho que era a Primeira Guerra Mundial, e eles eram médicos do front, da frente, E eles não tinham recursos para tratar de todos aqueles soldados que vinham mutilados, com extrema dor, complicadíssimos. Eles não tinham como resolver aquilo, né? Porque ainda a medicina estava bastante precária, estava na fronte, não tinha como fazer. Então, eles resolveram fazer ali uma eutanásia. Começaram a matar todos os soldados ali em vida ainda, com as suas mutilações, suas dores. Foram matando todos, com o sentimento de que estou aliviando a dor daquele soldado. Quando desencarnaram, eles viram um grande erro que eles cometeram, né, nesse sentido, de retirar a vida de uma forma precoce, e que aquele indivíduo talvez pudesse sobreviver e ter outras funções. Um deles percebeu o seu erro, né, analisou o seu erro de forma racional e pediu para que dentro do seu erro ele pudesse corrigi-lo, desenvolvendo trabalhos caritativos como médico no plano físico. E assim ele fez. Ele reencarnou em regiões muito precárias e trabalhou muito no auxílio a muitas pessoas. E quando desencarnou, a dívida estava liquidada, ele estava muito bem. O outro entrou num arrependimento negativo tão grande, de tristeza, de angústia, de ansiedade, depressão, que reencarnou como um autista, como um mecanismo de permitir que aquele espírito possa ter um momento de tranquilidade, porque às vezes a vinda a um corpo debilitado é um momento que gera tranquilidade àquele espírito, para que ele possa superar uma situação. Então veja como esse exemplo desses dois médicos mostrou as características de arrependimento, positivo e negativo, e as suas consequências. A Irene, ela tinha colocado isso aqui: por favor, pede para o palestrante falar sobre culpa e auto-perdão. É exatamente isso que você estava falando agora. É exatamente isso. Já responde. E esse livro, Alexandre, eu li também, chama-se Por que eu fui um deficiente mental? Eu não lembro quem que era. O autor, eu não sei, mas o título é esse. Eu lembro que era a média era Vera e o espírito... Vera, acho que era Lúcia Marinzec. Isso, acho que era. Não sei quem era o espírito que estava ali passando as informações. Que foi um espírito que coletou essas informações e foi trazendo, né? Eu lembro que até quando o livro começa, ele começa com o que teve problema. Ele já está no plano espiritual de volta, relatando por que ele passou por tanta dificuldade, que ele escolheu, se redimir pela dor. Aí depois aparece o outro que escolheu se redimir pelo amor. São formas diferentes, né? Então temos que entender que essas situações que nós estamos falando hoje não só trazem repercussões durante a vida física, como trazem repercussões durante a vida espiritual também. E tem uma pergunta do Aécio aqui, tá? Vou colocar aqui para vocês ouvirem, mas tem a ver com a música do Ed Moreno, hein? Vamos ver quem lembra. Perdoar ou pedir perdão? Uma segunda pergunta. Qual é mais difícil, pedir perdão ou perdoar, diante da posição em que nos encontramos, em que nós mesmos não nos perdoamos? Um forte abraço para você. Ele falou três coisas, né? Ele falou perdoar, pedir perdão e auto-perdão. São três situações muito difíceis, né? Você perdoar, às vezes, é muito difícil. Às vezes você acha que perdoa, mas não perdoou, né? A coisa está comendo lá dentro, né? Você se auto-perdoar também é muito difícil. E pedir perdão, acho que de todos é o mais fácil. Apesar de que você só consegue pedir perdão se você inibe o seu egoísmo e a sua vaidade e o seu orgulho, que também é difícil. Né? Você sair de uma questão de orgulho, de vaidade, de egoísmo, para poder gerar um mecanismo de ir lá e pedir perdão, também é bastante difícil. Então, são situações muito complicadas que vão se resolver com o tempo, com a experiência, com a necessidade e com a capacidade de cada um de autoanálise e entendimento, né? Legal. Tem a pergunta do Ari? Não. Eu tenho uma aqui da Ieda Bastos. Não, mas o Ari fez faz muito tempo já que ele fez essa pergunta. O nosso amigo Ari Rangel pergunta: sabendo-se que a mágoa é um arquivo ruim que guardamos dentro de nós, qual seria então a melhor maneira de não nos ofendermos ou não ofendermos tanto, a ponto dessa mágoa não trazer tantos prejuízos? Um forte abraço. Aquilo que eu falei, né? Você entender a situação do outro, né? eu sempre tenho assim, o importante não é o que as pessoas fazem para nós, mas o que nós fazemos para as pessoas. Então, aquilo que a pessoa faz para nós é um problema dela, não é um problema nosso. Né? Ela que gerou essa situação de agravo ou de complicações, não foi você. Então, se não foi você, por que que você vai entrar num estado de rancor, de mágoa? Aquela pessoa que lhe causou o malefício, ela está carregando essa culpa, mesmo que ela não perceba. Um dia ela terá que responder por isso, seja no plano físico ou no plano espiritual. Então, você absorver, né, aquilo que o outro está lhe emitindo, aí é um problema seu. Como você vai trabalhar essa questão é um problema individual de cada um. Mas temos que partir do princípio que nós não fomos a causa daquela situação. Então, por que que nós vamos ficar vinculados àquela situação? Legal. Aqui tem... quem foi que perguntou? Quem foi que pediu aqui? Peraí. Peça a ele o nome desse livro. Então, vai o nome desse livro. É a Luciene. A Luciene. Luciene, o nome do livro é Deficiente Mental. Por que fui um? Deficiente Mental, por que fui um? E a autora, se você quiser procurar aí, Rodrigo, para colocar, para indicar, é a Vera Lúcia Marinzec de Carvalho. A Vera Lúcia Marinzec de Carvalho é muito conhecida pelo livro da Patrícia, né? Violetas na Janela. Ela é a tia da Patrícia, né? E mais o espírito, como o doutor falou, é o Antônio Carlos, dessa vez, né? Deficiente Mental, por que fui um? Interrogação, né? Aí tem outra pergunta. Aí é da Bastos, doutor Alexandre, tem uma pergunta. Problema na coluna a ponto de operar pela segunda vez e correr o risco de operar pela terceira vez seria o resultado de muita mágoa? Pode até ser, né? Ela vai estourar em algum ponto se você realmente carrega mágoa. Mas é claro que situações como essa, ortopédia, tem que analisar muitas coisas. Peso corporal, atividade física, postura. Hoje nós estamos com uma série de problemas cervicais, com que chama-se cefaleia tensional, pelo uso do celular. Né, que as pessoas ficam muito tempo assim abaixadas no celular, isso vai gerando uma tensão que vai gerar uma cefaleia depois difícil de resolver. Então, tem toda uma situação em volta da vida, do dia a dia. Se a gente for jogar tudo para a mágoa, né, ela pode ser o quê? Um agravante daquilo que você já está carregando. Né? Certo. Legal. A Irene Maria do Nascimento tem uma pergunta. Por favor, pede para o palestrante... Não foi ele que eu falei, não. Falar sobre a culpa. Isso, ela já falou. Era o que ele estava falando na hora que ele estava perguntando, e depois que ele falou, eu respondi. Né? Antônio está perguntando assim: como compreender e como melhor auxiliar o autista e a inclusão perante a comunidade, considerando que muitos ouvintes do programa são autistas? Bom, vamos sair um pouquinho fora do tema, então. Né? Tranquilo. Eu acho que a primeira coisa é uma conscientização, né? As pessoas têm que se conscientizar, não só da questão do autista, como de qualquer outro paciente com algum tipo de deficiência. E na nossa sociedade, essa conscientização está muito deficitária ainda em todos os aspectos, no aspecto social, no aspecto familiar e no aspecto escolar. Nós não temos ainda um mecanismo de entendimento da situação daquele ser. Nós temos ainda muita discriminação, por exemplo. Tem pais que vão se queixar na escola porque o seu filhinho tá brincando com a criança com síndrome de Down, com a criança, ou está se relacionando com a criança autista, e tem medo que aquilo atrapalhe o seu filho no estudo. Uma coisa absurda, de uma ignorância tremenda. Né? Uhum. Tem professores que não sabem lidar. Por exemplo, pega uma criança com algum nível de deficiência e fica com ele do ladinho no colo em vez de trabalhar socialização. Então também precisa... Quer dizer, é todo um processo. Tem familiar que não aceita aquela criança. Você pega um autista com hiperatividade. É difícil. E lá vem aquela criança aqui em casa. Quer dizer, é uma rejeição que você está fazendo. Então, a conscientização é a melhor forma de a gente acabar com a discriminação. Né? E isso só se faz nas vias sociais, nas redes sociais. Tem que ter uma iniciativa muito grande da questão do governo, da questão política em cima disso. Há centros especializados para fazer as orientações para a família, para familiar, para a escola. Tudo isso é muito deficitário. Posso falar porque eu lido com isso há mais de 30 anos. E eu vejo. Uhum. Famílias em condição socioeconômica precária, com um filho autista, que ficam 2-3 anos esperando para ter uma terapia. Quer dizer, a gente faz o diagnóstico com 2 anos, ele só vai entrar em terapia com 5. A gente perdeu um tempo enorme. Uhum. Então, nós estamos ainda engatinhando. Não é só o Brasil, não. Isso aí é mundial. Uhum. Né? Nós estamos engatinhando ainda nesse entendimento e conscientização das pessoas com alguma deficiência. Tem umas coisas interessantes. Inclusive, eu queria agora também mandar um abração para a Irene, que é prima do Rodrigo, lá de Santos. E o Gustavo, que é filho dela também. O Gustavo tem síndrome de Down, né? Mas ele estava internado, passou um tempo, a gente sempre estava falando aqui, e hoje ele está ouvindo, provavelmente ele está assistindo o programa. Então, um grande abraço, viu, Gustavo? Tudo de bom para você. Eu vi ontem seu vídeo, você falando que estava feliz de estar em casa, né? E nós muito felizes também de você ter saído do hospital. O Gustavo é um desses exemplos de educação, né? Ele tem síndrome de Down, mas, por exemplo, ele senta e bate papo com a gente normalmente, o tempo todo, legal, faz pergunta, você pergunta, ele responde, fala, conta a história, tudo. Ele, a interatividade dele é fora de série. E eu conheço pessoas também que estão sendo digital, que nasceram na mesma época que o Gustavo também, e não falam nem direito. Quer dizer, mas quando você vai ver, demoraram para tentar. E você vê a inteligência dele também, né? Eu estou falando de um específico, eu não quero falar quem que é, super inteligente, mas você não entende nada do que ele fala direito. Tem que prestar muita atenção para conseguir isso aí. Quer dizer, é exatamente isso que você estava falando, né, Alexandre? Até 5 anos é importante demais, seja quem for, né? Exatamente. Só que quando a gente vai jogar para essa área de deficiência, seja ela qual for, existe o que a gente chama de variabilidade clínica. Então, por exemplo, você tem crianças, como você citou, com trissomia do 21, com a síndrome de Down, que tem um nível intelectual bom, que permite ele até uma alfabetização e tudo mais. E você tem outros que têm um nível de capacidade intelectual muito baixa, com uma deficiência uhum. intelectual importante, que mesmo com todos os mecanismos, mesmo que precocemente instituídos, uhum. não tem uma boa evolução do ponto de vista de capacidade de fala, intelectual, uhum. porque já faz parte da síndrome dele aquela situação. Então você tem variabilidades. Uhum. No próprio autista, você tem autista que tem uma capacidade intelectual acima da média da maioria, tem outros que têm uma deficiência intelectual importante. E muita gente nem sabe que é autista, né? Muitos autistas que a gente nem sabe que é. Né? Tem muitos que têm até convívio social, uhum. que estão na escola, que aprendem. Você vai pegar nos detalhes, né? Uhum. Muito bacana. Carlinho, perguntas aí? Não, não tem nenhuma, não. Tem só. A Ieda tinha colocado aqui para nós. Ela gosta tanto do Dr. Inácio Ferreira que ela colocou o nome do gato dela de Inácio. Tá. Será que ele gostou dela ter colocado o nome do gato de Inácio? Ah, bom, aí não tem. Então, chegar do outro lado, pergunta. Jorge, eu tenho uma pergunta. A Luciene Oliveira, posso fazer aqui? Faz aí. A Luciene Oliveira tem uma outra pergunta. Eu estou enfrentando um câncer de mama. Graças a Deus, não senti nada durante o tratamento de quimioterapia e radioterapia. No exame, diz que não foi hereditário. Então, pode ser de vidas passadas? Aquilo que nós comentamos, você tem as bagagens que você traz e que poderão ou não ser potencializadas de acordo com as suas atitudes do dia a dia, né? Nós sabemos, por exemplo, hoje que o estresse crônico que você vem carregando, por seja qual motivo seja, pela própria elevação do cortisol e alteração do sistema imunológico, está muito relacionado hoje a câncer de mama e a câncer de cólon de útero. Certo. Você ia fazer uma pergunta, né? Tenho sim. Mas antes de falar sobre isso, eu também escuto bastante, não tenho certeza, mas que a tristeza também afeta essa parte do pulmão, assim, em termos de somatizar doenças. Você acredita nisso também? Tem não, a somatização, ela está presente. Como comentou lá no início do programa. Independente de ser pulmão, de ser rim, de ser coração. Pode somatizar em qualquer lugar. Em qualquer lugar você pode somatizar aquela situação, né? Quer dizer, você consegue transportar da questão mental, espiritual, para a sua questão física. Viu, doutor? Foi legal falar isso aí também, que eu lembrei de um caso de um amigo nosso que ele era problema de depressão, né? E a gente fica sempre ligando problema de depressão à tristeza mesmo, estresse, essas coisas. Essa ia ser a minha pergunta. Aí eu ia perguntar justamente sobre depressão. Tá. Aí o que acontece? Uma vez ele deu um depoimento no centro espírita falando da depressão que ele teve, porque o assunto era depressão e eu que estava falando, né? Como eu não sou especialista nisso, mas eu baseado no que eu tinha lido, né? E ele falou, aí ele não falava nunca, se dele resolveu falar, né? Mas foi para concordar, foi dando depoimento que ele teve uma depressão muito forte, que é complicado para caramba, falando, foi muito legal o depoimento. Aí ele sumiu do centro. Sumiu assim coisa de um ano. Quando ele voltou, ele estava com o lado paralisado, inteirinho, o lado direito dele paralisado, não mexia, tinha enrijecido o braço, tudo. Aí eu falei, o que houve? Teve algum acidente? Ele falou, não, depressão. Parou. Então a gente fala, pode ir para qualquer lugar um negócio desse. Quer dizer, quem imagina que parou o braço da pessoa, não consegue movimentar nem nada por causa de uma depressão, cara? E eu ia perguntar justamente isso. O Jorge pegou o pensamento. Eu ia perguntar qual a relação entre a mágoa com a depressão, né? Seria um estágio mais aprofundado, vamos dizer assim, né? Você vai passando pelos vários estágios de angústia, de tristeza, de mágoa, aí entra em ansiedade, síndrome do pânico, depressão, e às vezes chega até no suicídio. Ela vai andando, né, se a gente não tomar o cuidado necessário. Mas a relação, eu perguntei assim, qual a relação? Porque eu vejo muita similaridade, né, entre a mágoa com a depressão. Porque a depressão é você ficar preso ao passado, né? A ansiedade é você ficar preso ao futuro, né? E a depressão, ela te impede você mudar o padrão de tristeza ou mágoa que a gente tem. Porque a gente passa por mágoa e tristeza o tempo todo na vida, né? Acontece uma frustração, a gente fica triste com isso. Mas a gente consegue sair, mudar esse padrão, né? A depressão te impede de mudar esse padrão e continua naquela, né? É, por isso que ela precisa preso de tratamento. Passado, né? Por isso que ela precisa de tratamento, né? Tratamento médico, tratamento medicamentoso e o apoio familiar, que é extremamente importante, junto com, se a pessoa aceitar, o apoio espiritual, que é esse complementar, esse, né, conjunto que vai fazer com que a pessoa gradativamente vá saindo daquela situação, né? E a gente sabe hoje que as questões depressivas são muito intrínsecas, são da pessoa, né? Não é uma doença que você adquiriu, é algo que você já está trazendo. Por isso que você tem hoje adolescentes em depressão. E aquilo que você falou da meditação lá no início do programa, é muito importante, porque a meditação te traz para o presente. Ela te faz a conscientização do momento. Né? Te traz para o presente, sabe? Te resgata lá do passado, que a gente está com as nossas mágoas. A mágoa é uma coisa do passado. Isso, né? É você viver num tempo que não existe. E sai da ansiedade, que é o futuro. Né? Se você traz para o presente. As pessoas ficam roendo o passado. O passado não existe. Ou elas ficam preocupadíssimas com o futuro. O futuro também não existe. Então, essa é a diferença de ansioso para rancoroso, né? Porque geralmente quem se liga no passado é rancoroso. Quem se liga no futuro é ansioso, né? Então, para você poder sair, você tem que começar a se preocupar com o presente. Presente, né? E é tão bonito o nome, né? Presente. É, presente, exatamente. Né? Um guru falou, todo dia, pela manhã cedo, quando o seu despertador tocar e você desligá-lo, sorria. É sinal que você está vivo. Uhum. E você estando vivo, você pode mudar. O Carlinho faz isso, mas ele mente. Ele chega no espelho e ele fala, como você é bonito. Né? Aí ele faz isso. Não, mas aí ele está falando de passado. Não, eu estou falando do presente, cara. Eu estou falando do presente. Ô Rodrigo, se eu não me valorizar, quem é que vai me valorizar? Bom dia, eu sou lindo. Tá certo. Se eu não me valorizar, não vai ser você que vai falar, nossa, você é lindão, ele fica olhando para esses olhos azuis dele, né? É. Só que aquele, sacanagem, é aquele dele, negócio, né? Feriado domingo. Olho azul é igual feriado de domingo, né? Olho azul e gente feia é igual feriado de domingo. Não adianta nada. Serve pra nada. Serve pra nada, Toranha. Vou ficar magoado. Tem que dar valor pra ele. Pelo menos ele se acha bonito. Pelo menos ele, né? Então, tem mais uma pergunta aqui. Aí ela, a Maria Siqueira. Você poderia falar sobre a doença de herpes, né? Herpes Zoster. É de estresse? O herpes, ele é um vírus. Uhum. Né? Ele está aí, você pode tê-lo, uhum, né, em qualquer momento. O estresse, nós sabemos que é um mecanismo de alteração do sistema imunológico. Então, você pode diminuir a sua função imunológica. E como ele é um vírus de incubação, ele está ali quietinho, se você baixa a sua imunologia, ele se manifesta. Então, muitas pessoas que têm uma situação aguda de estresse têm herpes. Mas não que ele pegou, já, ele estava ali já. Uhum. É um vírus, está ali quietinho. E se manifesta com estresse, sem estresse. Mas o estresse a gente percebe que facilita o surgimento. Legal. Rodrigo, vamos fazer uma... E fica no sistema nervoso, né? Ele fica incubado no sistema nervoso. Fica quietinho. Vamos fazer um intervalo e já voltar encerrando? Encerrando não, com os arremates. Vamos direto para o intervalo e vai para o momento de gravar. Só faz o comercial, né? Não faz comercial, tá, não, okay, né? Só os apoiadores e a gente volta para o momento de gravar. No ar, contos, histórias e mensagens. No oferecimento de Gigavale Atacado, o depósito de seu depósito. O nosso momento de Gigavale aqui, o tema hoje é o homem triste. Depois o doutor comenta pra gente. Você passou por mim com simpatia, mas quando viu meus olhos parados, indagou em silêncio por que vagueio pelas ruas. Talvez por isso, apressou o passo, e ainda que eu quisesse chamar, a palavra desfaleceu na boca. É possível que você suponha que eu desisti do trabalho. No entanto, ainda hoje, bati de porta em porta, em vão. Muitos disseram que ultrapassei a idade para ganhar o pão, como se a madureza do corpo fosse condenação à inutilidade. Outros, desconhecendo que vendi minha melhor roupa para aliviar a esposa enferma, me despediram apressados, crendo que fosse eu um vagabundo sem profissão. Não sei se você notou quando o guarda me arrancou da frente da vitrine a gritar palavras duras, como se eu fosse um malfeitor vulgar. Contudo, acredite, nem me passou pela mente a ideia de furto. Apenas admirava os bolos expostos, recordando os filhinhos a me abraçar com fome quando retorno à casa. Talvez tenha observado as pessoas que me endereçavam gracejos, imaginando que eu fosse um bêbado, porque eu tremia, apoiado ao poste. Afastaram-se todos com manifesto desprezo, mas não tive coragem de explicar que não tomo qualquer alimentação há 3 dias. A você, todavia, que me olhou sem medo, ouso rogar apoio e cooperação. Agradeço a dádiva que me ofereça em nome do Cristo, que dizemos amar, e peço para que me restitua a esperança, a fim de que eu possa honrar com alegria o dom de viver. Para isso, basta que se aproxime de mim sem asco, para que eu saiba, apesar de todo o meu infortúnio, que ainda sou seu irmão. Essa é a mensagem de um homem triste, quiçá como tantos que vemos perambulando pelas ruas. É bem verdade que alguns são de fato pessoas que se comprazem na ociosidade. Todavia, há os desafortunados que, apesar de trabalhar a vida toda, não puderam ajuntar moedas para o sustento próprio e da família, e que, chegada à madureza, são condenados pela sociedade a viver como réprobos, embora sejam pessoas dignas. É comum observarmos homens e mulheres puxando um carrinho de papéis e outros objetos recicláveis para prover o próprio sustento. São nossos irmãos de caminhada evolutiva que não têm coragem de viver na mendicância. Por isso, trabalham com dignidade. Muitos de nós, no entanto, nos enfadamos com essas criaturas que atrapalham o trânsito com seus carrinhos indesejáveis. O que não nos damos conta é que, além do peso do carrinho, tem ainda que carregar sobre os ombros o peso da humilhação e do desprezo impostos por uma sociedade indiferente. É verdade que todos nós estamos colhendo o que plantamos e que aqueles que passam por essas situações precisam dessas experiências para crescerem espiritualmente. Entretanto, são nossos irmãos, filhos do mesmo Pai Criador e merecedores, sem dúvida, no mínimo, do nosso respeito. Se não os podemos ajudar, que não os atrapalhemos, jogando-lhes palavras amargas, nem menosprezando-os, dificultando ainda mais a sua caminhada. Você sabia que muitas pessoas que hoje vivem na miséria já foram pessoas muito ricas em outras existências e vice-versa? As leis divinas a todos nos reserva as lições que necessitamos para progredir. E a lógica diz que aquele que é rico e esbanja sua fortuna em futilidades e em proveito próprio, precisa passar por necessidades materiais para aprender a valorizar os tesouros que Deus lhe empresta, a fim de que possa progredir. Doutor, durante o programa nós falamos muito da nossa, do nosso problema, né? Nós falamos da gente, né? Falando muito mais para nós. E essa mensagem, ela foi o contrário. Ela foi: o que nós estamos fazendo para não causar tristeza no outro? Né? Pensei desse jeito na hora que eu ouvi. A indiferença e o abandono são coisas gravíssimas, né? Nós temos aí hoje índices mais altos de suicídio em pessoas idosas. Que quando você vai ver, é pelo abandono, né? A pessoa não se sente mais útil à sociedade, ela se sente abandonada, e isso gera a tristeza a ponto de gerar, às vezes, até uma questão de suicídio, né? Então, a indiferença que nós geramos dentro da sociedade vai causar muitos problemas ao nosso próximo. Não adianta a gente jogar a culpa todinha para Deus. Não, está assim porque ele fez alguma coisa na tua vida, é merecimento dele, e você dá as costas. Não é assim que funciona, né? Então, você conseguir trabalhar mecanismos sociais de auxílio aos carenciados, seja do ponto de vista material ou do ponto de vista sentimental, vamos dizer assim, é extremamente importante. Nós fomos criados para viver em sociedade, não fomos criados para viver isolados. O isolamento vai gerar situações emocionais complicadas para as pessoas. Então, nós temos que estar em alerta a todas essas situações que nós vemos hoje em dia, de abandono, de descaso. Parece que a sociedade, de alguma forma, se acomodou à situação atual. Se você for ali em determinadas regiões, principalmente de São Paulo, ali no centro de São Paulo, ou nas regiões, por exemplo, ali em volta da Avenida Paulista, que é o grande centro comercial de São Paulo, tem pessoas que estão dormindo num papelão, né? Tem mãe, 2, 3 filhos dormindo ali no papelão, e as pessoas estão transitando ali com seus celulares na mão como se aquilo fosse a coisa mais natural do mundo. Porque nós começamos a nos acomodar na situação social que nós estamos vivenciando. Deixamos de nos importar. Então, chama-se negligência. E vamos responder como sociedade, como um karma coletivo, a essa negligência. Então, está na hora de, assim, as pessoas começarem a se conscientizar do que nós estamos vendo hoje não é normal. E que, se cada um ter uma atitude, a gente vai conseguir mudar isso gradativamente. Muito bacana. Tem um conto que chama Ratoeira, né? Que inclusive ele tem aí, né? Que era uma ratoeira que estava na casa, e o rato ficou preocupado e foi pedir ajuda para a galinha falou que não tinha nada a ver com isso, foi pedir ajuda para o porco também falou que não tinha nada a ver com isso, o porco ainda falou: pode deixar que eu vou colocar você nas minhas orações, como a gente fala sempre, né? Foi falar com a vaca falou que não tinha nada a ver com isso. E de noite, quando a ratoeira bateu em alguma coisa, que a mulher foi ver, ela tinha pegado a cauda de uma cobra. E a mulher foi picada pela cobra. Naquela época que não tinha médico perto, nem nada, hospital, aí começou a dar um febrão na mulher, e disse que quando a pessoa está com muita febre, a melhor coisa que tem é fazer uma canja. Aí ele matou a galinha para fazer a canja para a mulher. Ela não melhorava, as pessoas começaram a visitar, para ele dar comida para as pessoas, matou o porco. mas não teve jeito, a mulher morreu, sabe que velório de fazenda é muita gente que vai, aí ele acabou matando a vaca para alimentar o pessoal no velório. Moral da história, quando tem uma ratoeira na casa, a fazenda toda está correndo perigo, né? Então nós vivemos assim, foi exatamente o que você falou, não está dando bola para nada, não é comigo, não tem problema, né? Então você passa por... Hoje nós estamos... Esses tempos atrás eu vi um cara lendo jornal com um cara morto do lado, no Rio de Janeiro. Ele sentado num banco lendo jornal e o outro coberto com jornal do lado. O coisa mais natural do mundo, porque estão matando gente toda hora, não tem problema mais a me preocupar. Então eu passo na frente de uma barraquinha, que o pessoal, a família está toda lá dentro, de papelão, e é o doutor da lei e o sacerdote. Passa de largo, sem... Não é comigo, não tem problema, né? É, essa é a indiferença social. Uhum. Vamos responder por isso. Rodrigo, vamos lá? Num oferecimento de Gigavale Atacado, o depósito de seu depósito, vocês ouviram contos, histórias e mensagens. Com oferecimento de WS Festas e Embalagens, a gente tem os aniversariantes da semana. Isso. O Rui não está aqui hoje para falar o pessoal do Paulo de Tarso, né? Mas eu vou dar os parabéns para o pessoal do Paulo de Tarso que faz aniversário essa semana. Exatamente. Exatamente. A gente tem aqui. Eu tenho aqui. A Márcia Cristina, dia 26. Dia 26 de março tem o meu primo Ricardo Heisman, também é espírita, é irmão da Tati. Irmão da Tati, Ricardo. Fazendo aniversário aí dia 26 de março. Vamos ver quem mais aqui. O Marco Antônio Braga, dia 27 de março, já esteve aqui também sendo entrevistado. Isso, ó. Aqui quem faz aniversário é a Ronália, nossa irmãzinha Ronália, lá de Remanso, da Bahia, faz dia 26. E dia 26 também a Fia, esposa do Dinho, que está lá em São Sebastião, estão nos ouvindo. A Ronália também está nos ouvindo. A Fia também está nos lá ouvindo. Lá de Remanso, né? E dia 28, meu aniversário de casamento com a Maria Auxiliadora. Dora. Então. Vai ser um festão. Nosso aniversário, dia 28, de casamento. Festão. Dia 28, que dia que é? Dia 28? É sábado, não. É sexta, né? É 28, sexta. É quinta. Quinta-feira. Ah, tá bom. Eu queria. Se fosse agora, sábado, eu ia fazer a festa, mas não. É quinta, não tem jeito. Joga pra sábado. Eu também tá afim de comer salgadinho. Eu queria só dizer o aniversário do meu filho, Carlos Renato, que fez dia 22 de março. 44 anos. Bacana. Então, programa de Vivência Espírita, deseja tudo de bom, paz em todos os corações. Legal. Então vamos para os sorteios. Sorteios. Então, com o oferecimento da livraria Casa do Caminho, né? A gente sorteou aqui. Hoje aqui quem ligou pra gente, né? A Miriu e o Aécio, né? O pessoal participou bastante aqui no YouTube. E a gente colocou aqui no sorteador e quem ganhou foi o Aécio César. Ganhou o livro, né? Quem sabe a gente não põe o seu livro, manda pra ele lá. Né? Eu mando o livro, que ele tá com dificuldade de ler, mas agora com esse aparelho lá. Com o aparelho pode ser aqui, né? ou até o CD, né? Mas talvez ele vai. Acho que ele vai gostar de ganhar um livro teu aí, né? O último que foi lançado. Mas é legal, não sabia que tinha chegado lá o scanner de voz, né? Legal. Chegou essa semana, né? Bacana. Então vamos para a hora da dica. Então a hora da dica, doutor, é para passar um livro, uma série, um filme, alguma dica que acredita que seja importante, algum livro que esteja lendo, que queira indicar para os nossos ouvintes. Ah, vou fazer uma propagandinha do meu, né? Opa! Claro! nós lançamos final de 2020, início de 2021, um livro pela nossa disciplina de medicina e espiritualidade, eu e mais dois professores, que fala sobre medicina e espiritualidade baseada em evidências. Nós convidamos outros professores de outras universidades que têm estudos relacionados à espiritualidade e saúde. E nós montamos um livro, que não é um livro focado só para quem trabalha na área da saúde, mas qualquer pessoa pode ler. E tratamos de várias situações da questão da saúde, da espiritualidade na área neurológica, na área infantil, como na área cardiológica. É, medicina e espiritualidade baseado em evidências. Então esse livro traz muitas informações e muitas coisas que eu acabei de falar aqui, né, auxiliando aí as pessoas num outro entendimento. E quanto a filme, eu vou falar o filme atual do momento, que é o Chosen. Chosen, né? Vou assistir hoje ainda. Mas eu já assisti toda a série, né? Nossa. Que é muito interessante a forma como eles colocam a vivência de Jesus com seus apóstolos e a comunidade. Eu acho que é uma série que vale a pena assistir, tá? E o filme aí eu sei que tá batendo bilheterias, né? É, os dois primeiros capítulos da série dessa quarta temporada é no cinema, né? E eles estavam aí, né? Ele, o Jesus, o Matheus e o outro que eu não sei quem que era, estavam aí, estavam no Brasil esse final de semana aí para divulgar. É, inclusive, uma delas é brasileira, né? A brasileira. Estavam os três aí para divulgar. A quarta temporada, que começa no cinema primeiro. Provavelmente, depois que der uma parada no cinema, eles trazem também esses capítulos para televisão, né? E é legal. Pra Netflix. E o legal é que, assim, a série mostra que Jesus não vem para os escolhidos, mas vem para os que são, né, os imperfeitos, né? Vem para todos. Se você for ver os apóstolos, né? Não é aquela exemplo de perfeição, né? A gente estuda isso na doutrina, na escola de aprendiz também, né? E a gente vê na série muito bem, muito isso, né? Os apóstolos não é aquela coisa que eles colocam, né? Até as religiões aí colocam eles nos pedestais. Não, eles são pessoas normais, né? E Jesus vem para as pessoas normais. Né? Inclusive ele coloca Mateus como autista. E foi perguntado para ele, pro diretor, né? E ele falou que não foi à toa. Ele estudou bastante, a personalidade de Mateus estudou bastante. Por ele ser tão meticuloso, tudo, detalhista, tudo, ele falou, poxa vida, se colocar como autista vai ser muito legal. E o cara tá que tem junto roubando a cena, né? Do filme, da série, tem a parte de comentários, que é super interessante, que eles mostram como eles fizeram as pesquisas, né? Exatamente, vale a pena mesmo, é uma das melhores séries que tem aparecido nos últimos tempos sobre Jesus, né? É o The Chosen, muito bacana. Os Escolhidos. Os Escolhidos, é. Muito bom mesmo. É na Netflix, né? Netflix. Propaganda aqui da Netflix, se entrar lá, vocês conseguem achar. Tudo bem, Rodrigo? Podemos encerrar? Vamos. Vamos agora para. Doutor, antes da gente encerrar, deixa eu perguntar. O livro, onde é que a gente encontra? A gente tem aqui. Você já veio no Já. Eu coloquei o link aqui também. Você tá? Pega. Em qualquer site de venda de livro tem. O link tá aqui na descrição, tá? A gente colocou aqui no chat. Então, mas tá na descrição do YouTube aqui embaixo. Já tá o link também da Amazon, o link patrocinado. Vocês comprar por esse link também ajuda o Vivência Espírita. Esse livro ele ajuda a Fraternidade Sem Fronteiras, né? Nós fizemos, nós doamos todos os direitos autorais para eles, que fazem um trabalho muito importante em situações bem complicadas na África e no Brasil, né? Bacana. Eu lembro que a gente já até comentou sobre esse livro, agora eu lembrei também, a gente fez outros episódios, vocês podem pesquisar aqui por Dr. Alexandre Serafim aqui no YouTube do Vivência, as outras vezes que o Alexandre esteve aqui, né? Até mesmo antes do estúdio, né? Quando a gente estava na rádio Piratininga também, eu lembro que a gente comentou sobre esse livro. Então tá o link aqui e vamos para a inteligência artificial, né? Coloquei já na tela aí, vocês estão vendo. Vou colocar aqui para o pessoal ver. Tá aí o que a inteligência artificial criou hoje sobre o tema. A gente tinha falado sobre meditação, né? Para trazer para o presente. A inteligência aí criou. Isso já está no nosso Instagram. Vocês podem entrar aí no nosso Instagram, arroba Vivência Espírita. Tudo junto, sem acento, já está disponível lá o emblema do dia de hoje. E, Cris, tem psicografia? Rodrigo, deixa eu... Eu esqueci do aniversariante aqui. Vamos. Também, que é o Bruno. O Bruno é filho da Fernanda e irmão da Marcela, né? Aniversário dele hoje. né? O Bruno está fazendo aniversário, filho da Fernanda, que ele mora lá em Ubatuba, né? Sim. E é capaz até que ele tenha vindo hoje, que ele vinha no aniversário dele aí para ver a mãe. E aí eu estava esquecendo aqui, ele está fazendo aniversário hoje também. Um grande abraço para o Bruno. Ah, né? Legal, irmão da Marcela. Ele é o mais velho, né? A Marcela era a segunda. Sim. Uhum. Então, depois a Cris vai te passar a psicografia que ela fez aqui, deixar os ouvintes curiosos, né? A Cris também é... Você sabe que médio é assim, né? Médio, ele faz hora extra, né? Tem soldado tem que... na porta do quartel, meu amigo. É isso aí. Então, a gente... Médio, geralmente, é o espírito... O Edson fala muito isso lá, né? O espírito mais devedor, né? Então, tem que trabalhar mais que os outros para pagar as dívidas passadas. E o pior que pediu por isso. Mais legal. Então, então fica assim. A gente quer passar aqui para a Cris agradecer também. A Ieda também, eu entrei aqui. A Ieda postou a fotografia com o Inácio, né? Com o Inácio, que é o gato, né? E parece que o gato é médium também, que ela falou que até de algumas dores ela já foi curada por causa do gato. Olha que legal. Ele deve ser médium de cura, o gato também. Né? Dizem que o animal tem isso, né? Ele puxa a energia negativa, ele puxa as dores do dono, né? A gente tá brincando assim, mas é verdade. É verdade, o animal é muito forte. Vou ter que levar uma meia dúzia de gato para casa, né? Eu quero agradecer, só. Sempre agradecer pela oportunidade. Hoje foi um grande aprendizado. É um tema muito interessante. A gente, todo mundo, acho que tem um pouquinho dessa mágoa, dessa ansiedade dentro do coração. Então, muito obrigada aí. Legal. Muito bom, né? Doutor Inácio, eu lembro do sanatório espírita lá de Uberaba, né? O sanatório espírita de Uberaba, que ele, o doutor Inácio foi diretor, né? Que nem a gente comentou aqui durante o programa. E a gente lembra também da Maria Modesto, né? Eurício Barçanufo, naquela região. Eu não sei se fechou já a excursão lá para Uberaba, Sacramento. Eu acho que ainda tem ainda. Quem quiser ir para Uberaba. São dois ônibus. É. Já fechou um e o outro está faltando alguns lugares. Então, para quem não conhece, vale muito a pena ir lá. Vai conhecer a história de Chico Xavier, vai conhecer os trabalhos, o museu. Aí passa também, eu não sei se está na trajetória, passar pelo Sanatório Espírita de Uberaba. Geralmente está, não tenho certeza se está no dessa vez não está no trajeto. Mas passa na frente, a gente passa na frente passa e mostra. Passa lá para mostrar. É. E lá tinha os gatos, né? Doutor Inácio até hoje estava lá, os gatos. Ele aparecia lá. Mas também vai para Araxá, né? E também Sacramento, que é onde está a história também toda de Eurípides Barçanufo, que foi um grande professor aí, e exemplo aqui, baluarte da doutrina espírita, né? Que segundo Chico Xavier foi um dos espíritos mais próximos a Jesus que já esteve aqui presente na terra, né? O que ele conheceu aí. Falar sobre a história de Eurípides é falar a história de Jesus também. Então, obrigado a todos vocês. A enquete, né? O resultado da enquete que a gente colocou aqui, deixa eu só pegar aqui, foi. Então a gente perguntou: você carrega alguma mágoa na sua vida? Então houve 94 votos, né? E foram 51% falaram que não. Que não carrega, e 49% disseram que sim. Acho que grande parte depois do programa de hoje mudou de opinião, né? Só dar uma pesquisada aí que vai achar alguma coisa. Os que não mudaram, tem que avaliar se não tem um ponto. Opa, um pontinho. Os que falaram não, precisa ver se não tem um pontinho de vaidade aí no meio. Né? Eu não tenho nada. Ou pensava, né? Depois você esclareceu durante o programa o que é a mágoa. Não, eu, quando eu fui para doutrina espírita, que eu cheguei a primeira vez no centro, que eles fazem aquela entrevista com a gente, falou: você tem algum problema? Eu falei: de jeito nenhum, não tem problema nenhum. Estou aqui só para aprender as coisas, porque eu não tenho dor nenhuma na minha vida, não. Quando eu comecei, até hoje, estou descobrindo as dores que eu tenho. É dor uma atrás da outra. Né? A gente acha que foi pelo amor, mas a gente veio pela dor, né? Legal. Então, obrigado pela participação de todos vocês, vivenciando os nossos ouvintes, e até o próximo programa às 8 horas. Isso. Queria agradecer a Leila, que esteve aqui com a gente também, conversando um pouquinho, falando sobre, dando depoimento lá no Recanto de Luz. Obrigado, viu, Leila? Eu que agradeço, viu? Gostei bastante do programa e de participar aqui com vocês hoje. Obrigado. Vamos passar. Não, eu vou ler aqui, depois eu passo para o Alexandre, que é, quem vai fazer a prece hoje é o Carlinhos, né? Não, Alexandre. Então, aí você mesmo vai fazer? Passou a bola. Ah, tá bom, então. Então, vamos ver aqui. Dia 24 de março do livro Palavras de Luz, de Francisco Cândido Xavier e Emmanuel. Dia 24 de março. O que que diz? Confiemos em Deus e supliquemos o amparo de Deus. Mas se quisermos receber a bênção divina, procuremos esvaziar o coração de tudo aquilo que discorde das nossas petições, a fim de oferecer a bênção divina, clima de aceitação, base e lugar. Rumo certo. Capítulo 18, petição e resposta. Carlinhos. Agradecemos ao Tião Varoto, ao Domingos, o pai do Rodrigo que está aqui, a Leila, Cris, Rodrigo, Jorge, ao doutor Alexandre Serafim, que veio nos presentear com esse conhecimento maravilhoso, desejando a toda a família vivenciando um ótimo domingo com seu macarrão com frango, o seu cardápio preferido, e tudo em família, que família é a base de todas as coisas. Deus abençoe e muito obrigado. Só antes de passar aqui para o doutor fazer as considerações finais, eu queria agradecer. Eu não estava aqui quando falou da Irene, né? Lá da. Eu fiquei muito feliz, né? Também. Fora. Gustavo teve alta no início aqui de março, né? Mas a gente ficou muito feliz aí de saber que o Gustavo está bem. A gente está mandando boas energias para ele lá, para o Zé e para a Irene lá em Santos. A Ruth fez uma pergunta aqui, se você quiser comentar a pergunta dela rapidamente, que ela até pediu, insistiu aqui para passar. Ou comenta depois, né? Se problemas nas suprarrenais são relacionados a mágoas ou somatização de álcool. Ou seria possível sobre a influência adrenal secundária? Ela é de campo espiritual e emocional? Então acho que é essas duas perguntas. A suprarrenal, ela responde diretamente às emoções, né? Porque ela que vai produzir aí o cortisol. Então, se você está dentro de uma questão emocional muito agravada ou muito conturbada, você vai bombardear a sua suprarrenal com corticotrofina, que vai aumentar a produção de cortisol no seu sangue. Legal. Então, se você quiser fazer suas considerações finais e uma prece de encerramento para a gente, por favor. Eu acho que as considerações finais já ficam dentro da prece. Então vamos à nossa prece, gente, amenizar aí os nossos pensamentos, nosso coração, para que possamos absorver da melhor forma possível todo o ensinamento da noite, da manhã. Agradecemos ao Pai, agradecemos a Jesus e toda a espiritualidade que nos deu assistência, a oportunidade do trabalho e de ouvir. E que toda a espiritualidade que assiste a cada um de nós possam trabalhar as nossas emoções, os nossos sentimentos, auxiliar-nos nessa autoanálise, auxiliar-nos a purificarmos o nosso coração, retirando as mágoas, as tristezas, exercitando o perdão, para que possamos ao longo, não apenas da vida física, mas também da vida espiritual, nos melhorarmos, nos aprimorarmos para momentos mais felizes na nossa sequência eterna de vida. Agradecemos a todos a presença, o auxílio, e que Deus sempre nos abençoe, abençoe esse programa e aqueles que aqui estão trabalhando, divulgando a doutrina espírita, os ensinamentos do nosso Mestre Jesus. Que assim seja. Sobre a própria pessoa é humildade. Silenciar-se na falha do próximo é caridade. Silenciar quando se está sofrendo é heroísmo e resignação. Mas se calar no sofrimento alheio é covardia diante do irmão. Silenciar